Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Quero, antes de tudo, avisar que a gente está aqui sob uma tempestade, então pode haver falta de energia elétrica, mas se isso acontecer, vocês não desliguem, fiquem no ar, porque nós precisaremos de alguns minutos simplesmente para ligar o gerador aqui e continuar. Então, o assunto de hoje é o seguinte, mais dia menos dia vocês vão ter que entrar num estudo sério do marxismo, alguns de vocês pelo menos, aqueles que estiverem interessados. Então hoje eu queria indicar algumas linhas pelas quais esse estudo pode ser feito de maneira a mais proveitosa possível. Então, para entrar nisso, é necessário saber que o marxismo foi um sério esforço no sentido de aproximar a filosofia do que parecia a Karl Marx ser a realidade concreta da vida humana e da história. Porém, a própria dimensão chamada história, tá certo? Para mim é hoje difícil conceber que ela seja realmente uma realidade concreta, né? A realidade concreta que você observa na vida humana são comunidades se desenvolvendo separadamente, sem contato nenhum ao longo de milênios, e se ignorando solenemente, e às vezes não tendo sequer a ideia de que elas pertencem a uma mesma espécie animal. O número de culturas que se denominavam a si mesmos seres humanos, subentendendo que os outros eram outra coisa, é muito, muito grande. Tá certo? Então, a dimensão mesma, não é possível conceber uma história humana sem uma dimensão de humanidade como uma espécie única. E esta dimensão não é, de maneira alguma, uma coisa auto-evidente, pelo menos para os próprios personagens envolvidos, né? O horror que a palavra racismo hoje nos inspira frequentemente nos faz esquecer que o racismo é uma das constantes mais universais das sociedades humanas. É um fenômeno que é observado em toda parte, sob formatos diferentes e com pretextos diferentes, mas está presente de certo modo em toda parte. Então, a ideia de que existe uma história da humanidade, né, é uma ideia que só aos poucos foi se perfilando na mente ocidental, principalmente, entre os ocidentais e entre os árabes. Mas, por exemplo, para que essa ideia penetrasse na cultura chinesa, foi só sob o viés ocidental e no século XX. Antes, a própria... O isolamento da China fazia com que ninguém na China tivesse o menor interesse pelo que estava se passando em volta. De modo, os chineses são um dos poucos povos que têm registros históricos meticulosos ao longo assim, de 5 mil anos. Os outros não se preocuparam com o registro histórico até muito recentemente. Porém, era somente a história do que se passava na China e, sobretudo, o que se passava com as dinastias governantes. De modo que, quando uma palavra se torna de uso comum e corrente, ela nos dá a impressão, sempre nos dá a impressão de transmitir uma coisa que existe, uma coisa real, objetiva. Mas isso é justamente o fetichismo das palavras. Você ouve falar em história, você tem a impressão assim, que existe esta dimensão em si mesma, que ela é um dado objetivo, e que, de certo modo, nós estamos dentro da história. Tá certo? Bom, a verdade é a seguinte, nós estamos dentro do tempo e estamos no planeta Terra. Esses dois são dados objetivos, né? Quer dizer, não houve nenhum ser humano jamais que se subtraísse à passagem do tempo e não houve nenhum que vivesse fora do planeta Terra. Tá certo? Então, esses dois dados, eles se fundem de alguma maneira, confusamente, na ideia de história. Você estar dentro do tempo não quer dizer que aquilo que você está fazendo e vivendo tem algo a ver com o que outra pessoa fez e viveu. Então, vamos dizer, o simples repertório das comunidades humanas existentes, que a rigor não está completo até hoje, ele só começou a ser feito muito recentemente. Né? Esses povos se ignoravam totalmente, né? Quando levaram pela primeira vez um índio para a Europa, e um fato que é relatado numa famosa crônica de Michel de Montaigne, né? Que eles chamavam de Tupinambu, né? Aquilo causou estranheza, era como se fosse uma peça de museu. E, do mesmo modo, né, os povos de regiões mais remotas, a primeira vez que viram um europeu, ficaram assustadíssimos, de repente chegava um homem coberto de ferro, que eles nunca tinham visto. Você imagina o que é para um índio que viveu semi-pelado a vida inteira, de repente chega um camarada com capacete, couraça, né? Então, evidentemente, é um extraterrestre. Então, a estranheza, não só a estranheza entre os povos, mas a imensa separação entre os vários processos culturais, supondo-se que esse processo tivesse alguma unidade interna deles, o que também pode ser duvidoso. A ideia de que todos esses povos, vivendo as suas experiências separadas, constituam uma unidade, e que essa unidade possa ter um sentido total, e que esse sentido total possa ser conhecido pelo ser humano, é uma ideia muito recente. A ideia que só aparece, a rigor, com Voltaire, com Montesquieu e finalmente adquire a sua forma clássica com Hegel, com a filosofia da história universal. Tá certo? E desde Hegel houve várias tentativas de delinear o que seria o perfil de conjunto desse movimento histórico global. Todos esses esforços sempre fracassaram, todos eles, sem dúvida. Então, hoje em dia, a ideia, vamos dizer, de um sentido total da história, leva o nome da metanarrativa. Quer dizer, além das várias narrativas concretas do que aconteceu aqui ou ali, existiria, então, uma metanarrativa que as abrange a todas e expõe, de algum modo, o sentido do conjunto. Porém, quando Hegel publica a sua filosofia da história universal, aquilo tem um impacto tão grande que quando você chega já no tempo de Karl Marx, né, duas ou três gerações depois, já é possível, com o próprio Marx, interpretar o movimento de conjunto da história universal em termos materiais. É uma coisa que nem Hegel havia tentado. Ou seja, Hegel acredita que existe uma unidade da história humana, mas essa unidade se dá, vamos dizer, num nível abstrativo muito alto, que ele chama história do espírito, quer dizer, o espírito que vai se objetivando através das suas manifestações históricas e através das suas autocontradições vai se desenvolvendo. Até hoje não se sabe direito quem é esse tal de espírito, se é Deus, se é o próprio Hegel, se é o leitor que está lendo aquilo, quer dizer, é um conceito que, com boas razões, o Erich Voegelin disse que é um conceito mágico, tá certo? Porém, Karl Marx vai dar, vamos dizer, a este conceito mágico o sentido de um desenvolvimento material, concreto. Ou seja, é como se ele dissesse, nós não apenas existe um movimento total da história, e esse movimento é identificável, mas esse movimento se desenrola no terreno material. E ele tem algo a ver, ele é determinado pelo conjunto dos esforços que o ser humano faz para se apropriar dos materiais da natureza e transformá-los segundo as suas conveniências. Então, a história dos processos de transformação da matéria através da técnica e da indústria é o fio condutor de toda a história humana, e essa história pode ser contada numa série de etapas. Essas etapas não são necessariamente simultâneas em todos os lugares do mundo, mas elas serão percorridas de algum modo mais cedo ou mais tarde, de modo que nós podemos falar, dentro dessa escala de tempo, nós podemos falar de comunidades que estão mais adiantadas no processo ou que estão mais atrasadas, mas todas elas passarão necessariamente pelas mesmas etapas, tá certo? Então, esta ideia da metanarrativa hoje é rejeitada por quase todos os filósofos de todas as correntes, inclusive os marxistas, né? Então, por exemplo, o pessoal da escola de Frankfurt sempre rejeitou a ideia da metanarrativa. Eles diziam, não, de fato, nós não sabemos se isto existe. Um outro ponto que é importante é ver o seguinte, é que a ideia de unidade da espécie humana e a ideia de uma história da espécie humana só é concebível, a rigor, desde um ponto de vista divino. Porque materialmente nós não conhecemos essa unidade da história e muito menos podemos descrevê-la. A tentativa de Marx, evidentemente, fracassou, como nós veremos daqui a pouco. Mas a ideia de que todos os seres humanos pertencem a uma mesma espécie, podem de algum modo ser medidos pela mesma escala e que tem um destino comum e que este destino pode fazer um sentido que é apreensível por nós, essa ideia só é concebível desde um ponto de vista hipoteticamente divino, quer dizer, um Deus que desde a esfera da eternidade observa e conhece o conjunto do que se passou sobre a Terra. Isso é a mesma coisa de que se a história faz sentido, só Deus pode conhecê-lo, tá certo? E Deus seria, na verdade, o criador e a matriz desse sentido da história. Então, a própria a ideia de uma escatologia, de um fim do mundo, pressupõe, então, algum conhecimento do conjunto do trajeto humano sobre a Terra. Nós vamos passar por isso, por isso, por isso, e vai terminar desta maneira, tá certo? Porém, é claro que o juízo final, quer dizer, a culminação ou o sentido final da história, não é em si mesmo um acontecimento histórico, porque a partir daí a história humana será interrompida. E como diz a Bíblia, Deus fará um novo céu, nova terra, que não são sequer imagináveis por nós. Tá certo? Então, haveria nitidamente um fim da história. Quer dizer, sem um fim da história, não pode haver um sentido da história. Quer dizer, você conhecer o sentido de uma narrativa pressupõe você saber como é que ela termina. E se ela não terminou ainda, o sentido não está completo, então ele não é descritível. Tá certo? Isso deveria ser uma coisa evidente para todo mundo. Quer dizer, nós temos dois enfoques possíveis da história humana. Nós temos um enfoque humano, que não consegue apreender de maneira alguma a unidade da história e muito menos o seu sentido, e tem um enfoque divino, tá certo? Que nos oferece, através da revelação, uma ideia do que será o fim da história e, portanto, o seu sentido. O sentido último seria, então, o juízo final, com a salvação dos bons e a condenação dos maus. De modo que a história seria eminentemente uma lição moral, uma conclusão moral da história. Esta ideia não é evidentemente concebível, senão desde a perspectiva divina. E foi justamente essa perspectiva divina que, vindo com a revelação cristã, permitiu que aos poucos a ideia mesma de unidade da história fosse se tornando mais concebível para as pessoas. Porém, a partir de um certo momento, essa ideia se destaca da sua fonte religiosa e se torna uma ideia autônoma. Ou seja, existe, segundo Jean-Baptiste Vico, Voltaire, Montesquieu, Hegel e o próprio Karl Marx, um sentido terrestre da história humana. Quer dizer, uma história cuja finalidade se cumpre não no juízo final e na passagem para a escala da eternidade, mas se cumpre numa meta a ser alcançada no mundo terrestre. Tá certo? Então, vocês veem que essa ideia, quando ela aparece, ela já tem uma contradição, né? A ideia de sentido da história pressupõe o conhecimento do fim da história. Então, o conhecimento do fim da história ele não é possível materialmente, ele não é possível empiricamente. Quer dizer, nós não temos a experiência do fim da história. Nós podemos, no máximo, tentar imaginá-lo. Tá certo? Porém, este ponto imaginário é o que se torna a chave que articula todo o conjunto. Ou seja, o fim que nós supomos é ele que dá a unidade de tudo que se passou antes. Então, nessa simples ideia do sentido da história, já está embutido o essencial do que nós iríamos chamar de mentalidade revolucionária, que é a inversão do tempo. Ou seja, um futuro hipotético se torna a chave explicativa de todo o passado conhecido e também do presente. Que nós podemos conhecer o passado, isso é evidente, né? Mas existe algum conhecimento histórico, de algum modo ele sempre existiu, existe a memória humana, existem os registros, existem os documentos, existem os monumentos, etc, etc. Então, algo do passado nós sempre sabemos, tá certo? Então, o conhecimento do passado é um simples dado empírico, nós sabemos que ele sempre existiu, mais completo nos lugares, menos em outros, mas algum conhecimento do passado sempre existiu. E o futuro, tal como nós o concebemos, é simplesmente um produto da nossa imaginação, é uma suposição que nós fazemos. Tá certo? Então, a parte mais duvidosa da teoria passa a ser justamente a chave da interpretação de todo o conjunto. Quer dizer, Hegel achava que o Império Germânico era a culminação da história, tá certo? E esse Império Germânico ele estava apenas começando. Tá certo? E, do mesmo modo que Augusto Comte dirá que um estágio positivo do conhecimento humano será a culminação da história, quando, na verdade, esse estágio positivo estava começando a ser inaugurado pelo próprio Comte. Ele não era, portanto, um fato consumado, mas era ainda um processo em andamento, cuja culminação, por sua vez, ninguém conhecia. E quando Karl Marx diz que o fim da história será o advento do socialismo e o fim da exploração do homem pelo homem, isso também é um projeto de futuro ou uma hipótese. Então, em todos esses casos, você vê que está implícita na ideia do sentido da história, primeiro, a ideia de um melhoramento, de um progresso. Estamos caminhando numa direção, essa direção em si é positiva, ela representa uma culminação e uma perfeição, certo, dos esforços humanos. E, além da ideia do progresso, está também aí subentendido, né, o final, o coroamento, né, da história, como uma hipótese que sustenta, que dá o travamento de toda a teoria anterior. Então, é evidente que todas as teorias do sentido da história, elas já vêm com uma espécie de contradição interna que gera uma tensão, porque, por um lado, eles pretendem se ater ao conhecimento real dos fatos históricos, e, por outro lado, esses fatos só adquirem o seu peso específico em função de um futuro hipotético. Tá certo? Então, em todas estas teorias, então, se mescla de maneira inseparável uma explicação do passado e um programa de ação com relação ao futuro. Tá certo? Então, a expectativa desse futuro que será o coroamento da história implica naturalmente a obrigação, por assim dizer, moral, de você lutar por esse futuro, de você se dirigir, de você caminhar na direção dele. Tá certo? Então, há então uma mescla, vamos dizer, da exposição do conhecimento dos fatos e do projeto de ação futuro. Então é o caso de perguntar, você está dizendo que as coisas se passaram assim porque elas se passaram assim ou porque, visto do ponto de vista do objetivo que você pretende alcançar, parece que elas se passaram assim? E se o objetivo fosse diferente, então a narrativa do passado também seria diferente. Então, aquela mistura, aquela tensão, vamos dizer, entre a explicação e o programa, entre o relato e o projeto, né, ela já entra em ação desde as primeiras tentativas de sentido da história, mesmo as religiosas, quando você lê A Cidade de Deus, de Santo Agostinho, ele vê a culminação do processo histórico no juízo final, mas ao mesmo tempo há ali um programa de ação, quer dizer, a finalidade é esta e, portanto, nós devemos conduzir a nossa vida assim ou assado, tá certo? Para que obtenhamos a salvação. A diferença é o seguinte, é que na visão de Agostinho, a culminação do processo não depende de maneira alguma de que as pessoas façam isto ou aquilo. Quer dizer, a finalidade, o fim do processo é determinado por Deus, quer dizer, haverá o juízo final de qualquer maneira. A única coisa que será decidida no curso do processo é se cada um de nós será salvo ou condenado. Ou seja, não é a ação humana que determina a finalidade. Tá certo? Essa finalidade não depende de maneira alguma da ação humana. Isto é, o juízo final acontecerá, seja para todos serem salvos, seja para todos serem condenados, seja para uma parte ser condenada, outra parte ser salva. De modo que Agostinho ainda tem muito clara a noção de que o fim da história é uma intervenção divina e não um capítulo da história. Porém, esta noção ela se perde completamente a partir do século XVIII, quando começam a surgir as modernas metanarrativas com Voltaire e depois do século XIX, Augusto Comte e outros, né? Então, o fim da história, segundo esses indivíduos, é algo a ser alcançado pela ação humana. Quem criará o estado positivo da ciência? São os seres humanos com a sua atividade científica. Quem criará o socialismo? São os seres humanos fazendo a revolução socialista e assim por diante. De modo que o fim da história surge ao mesmo tempo como uma previsão, como um projeto e como um dado objetivo fatal. Quer dizer, algo está predeterminado, mas esse algo nós temos que fazer com que aconteça. Note bem que se você aceita que o fim da história é exclusivamente o resultado da ação humana, então pode ser que esse fim seja alcançado, pode ser que não. E se você diz que ele será alcançado necessariamente, então ele não depende da ação humana. Ele é, como em Agostinho, uma intervenção externa ou uma fatalidade que não depende dos seres humanos de maneira alguma. E, nas modernas metanarrativas, essas duas coisas vêm juntas. É fatal, vai acontecer de qualquer maneira, mas nós temos que nos esforçar para que aconteça. Então, evidentemente, você tem ali, se não uma contradição, pelo menos uma tensão, tá certo? Que permanece irresolvida em todas essas metanarrativas. Esta contradição, essa macro-contradição, para a gente dizer, contradição estrutural da concepção inteira, evidentemente, ela requer que no tratamento da própria narrativa, quer dizer, nos detalhes, na exposição do como que se dá a evolução histórica, também se use como método a própria contradição. Tá certo? Como dizia Hegel, a dialética é o espírito de contradição sistematizado. Então, pelo fato mesmo de que o conjunto da história, o sentido da história, ou pelo menos a sua noção, traz em si essa contradição de que aquilo que é inevitável depende ao mesmo tempo da nossa ação, certo? Então, como a concepção é contraditória em si mesma, então ela só pode ser tratada por algum meio, por algum instrumento cognitivo que leve em conta essas contradições. Certo? Por outro lado, é fato que esta experiência, vamos dizer, contraditória, quer dizer, de uma expectativa inevitável, que, no entanto, tem que ser fabricada ou tem que ser feita pela ação humana, é uma coisa que está presente em toda a vida individual humana. Quer dizer, todos nós acreditamos que temos um destino. Tá certo? mas ao mesmo tempo nos esforçamos para que esse destino se realize. O que subentende que o destino pode ser diferente daquilo que nós concebemos. Quer dizer, se temos, aí entra, por exemplo, todo, vamos dizer, o problema da predestinação, quer dizer, quando vê o protestantismo, você, alguns estão predestinados à salvação e outros à danação. Então, por que devemos agir em busca da salvação? É certo? Não há uma explicação para isso. Quer dizer, se você já está predestinado, o que você faça ou deixe de fazer, pouco importa, é apenas a graça divina que vai interferir, independentemente das suas ações. Porém, a solução encontrada para isto foi que aqueles que estão salvos, eles devem agir como se já estivessem salvos. Tá certo? Então, eles devem mostrar isso para os outros. Então, eles vão agir corretamente, não porque isso vai lhes dar a salvação, tá certo? Mas para dar um exemplo ao mundo, tá certo? De que algumas pessoas estão salvas e para que exista, então, alguma ordem na sociedade. Tá certo? Mas também, é claro que isso não responde a pergunta, porque se você está salvo, que diferença faz você mostrar isso aos outros ou não? Esta contradição está dentro do protestantismo, e já estava dentro do protestantismo muito antes de que surgissem essas metanarrativas. Então, este é mais um elemento que vai contribuir de algum modo para a formação dessas metanarrativas. Quer dizer, se esse conflito protestante entre a predestinação e a ação, entre a predestinação e a moral, por assim dizer, já não estivesse presente na cultura europeia fazia dois séculos, provavelmente o advento das metanarrativas teria tomado outra figura. Mas eu estou dizendo isso para vocês para mostrar que o conflito entre um fim predestinado, tá certo? E a necessidade de construí-lo, de alcançá-lo pela ação humana, é claro que é uma contradição, mas de certo modo é uma contradição que está presente na vida humana, que constitui parcela da nossa experiência. Ou seja, nós não conhecemos o futuro, porém nós nada podemos fazer na esfera da ação sem alguma previsão do futuro. Por exemplo, nós não sabemos se vamos estar vivos no próximo minuto. Porém, vamos continuar agindo como se isso estivesse garantido. Não há uma só ação humana que não se baseie nesta contradição, ou seja, na necessidade de dar por conhecido um futuro que você não conhece de maneira alguma. Então, como isso faz parte da experiência humana, tá certo? Universal, ou pelo menos de quem quer que tenha pensado a respeito, que há pessoas que nunca perceberam este problema, como isso faz parte da experiência humana, então, quando surgem essas metanarrativas, com a contradição que elas trazem, essa contradição, então, não parece, num primeiro momento, ser uma objeção séria contra as metanarrativas, porque elas ecoam algo de uma experiência que é universalmente humana. Então, é claro que o fato de corresponder estruturalmente a essa experiência humana não as valida de maneira alguma e não impede que, de um ponto de vista científico, todas elas sejam insustentáveis pelo fato de que dão por conhecido algo que não é conhecido e, além de dar por conhecido, ainda afirmam que ele tem que ser construído pela ação humana. Ora, então, isso quer dizer que a incerteza da ação humana, essa mesma incerteza de que você tem que dar por conhecido aquilo que você não conhece, ela coloca no coração mesmo dessas metanarrativas uma espécie de segunda camada de problemas. Porque como que eu posso construir esse futuro predeterminado pela ação humana, se a própria ação humana, individual ou coletiva, também já está viciada ou corroída por essa mesma contradição na base? Como podemos, aqui o filósofo nos apresenta uma, uma meta futura, que ele diz que é inevitável, mas que ao mesmo tempo tem que ser alcançada pela ação humana. Tá certo? Ou seja, num plano maior, o futuro desconhecido tem que ser dado como conhecido para que você possa torná-lo real. Tá certo? Mas a ação humana que vai construir esse futuro, cada uma das ações individuais ou coletivas, separadamente, cada uma delas também tem em si mesma essa mesma contradição. De modo que um instrumento de construção, né, do futuro, ao mesmo tempo inevitável e incerto, é também ela inevitável e incerta. Estão entendendo? Mas é um nível de, vamos dizer, já de dificuldade que já está na ideia mesma das metanarrativas. Então, a metanarrativa, ela parece verossímil num primeiro momento, porque ela imita estruturalmente um conflito que é inerente à existência humana, que é o conflito de dar por conhecido o futuro desconhecido. Mas, no mesmo instante em que soa verossímil por causa disso, ela já exibe a sua dificuldade, porque esse futuro terá que ser realizado mediante uma ação humana que contém dentro de si a mesmíssima contradição. Quer dizer, a contradição que aparece em escala maior já está dentro da escala pequena também. Tá certo? Então, é evidente que desde um primeiro momento, as discussões aí tomam a forma de uma confusão imensa. O fato de que imediatamente após a publicação dos escritos de Hegel tenha surgido, por exemplo, um hegelianismo de direita, um hegelianismo de esquerda, já mostra que essa filosofia não podia ser interpretada de uma maneira unívoca. Isso quer dizer, interpretada de uma maneira unívoca seria de algum modo contraditório com a proposta mesma, uma vez que esta proposta ela era em si mesma uma contradição. Estão acompanhando isso? Então, a técnica de lidar com as contradições já vinha sendo desenvolvida desde Aristóteles. Mas Aristóteles lidou com isto não no plano da interpretação histórica, e sim no plano da técnica lógica, ou dialética, que foi criada não para você lidar com as macro-contradições da história ou da ação humana, mas com as simples contradições do pensamento. Ou seja, não para lidar com forças contraditórias no tecido da história, da vida individual, mas para lidar com ideias contraditórias. Tá certo? Então, Aristóteles criou a técnica de tratamento das ideias contraditórias através da doutrina das categorias e dos antepredicamentos. Quer dizer, ideias que parecem contraditórias na sua formulação podem não sê-lo, porque elas estão ou falando de categorias diferentes, ou estão colocadas num nível de predicação diferente, de modo que você pode reduzir a contradição a uma sequência de raciocínio perfeitamente coerente com alguma técnica, o que supõe, evidentemente, não só o domínio da técnica dialética em si, mas uma compreensão muito fina da linguagem. E por isso mesmo que Aristóteles antepôs ao tratado da dialética, e mais ainda aos tratados de lógica analítica, os tratados sobre a linguagem, como o famoso da interpretação. Ou seja, é preciso ter uma compreensão muito fina da linguagem e também conhecer as categorias, os antepredicamentos, etc., etc., para que você não caia na esparrela de enxergar contradições onde há apenas uma contradição verbal aparente. Então, essa técnica existia, criada por Aristóteles, mas só para lidar com as ideias. De repente, quando surgem as metanarrativas, as contradições já não aparecem no plano das ideias, mas no plano da existência histórica e da ação concreta humana. Tá certo? E na neste plano, a técnica requerida já teria que ser muito mais complexa que a de Aristóteles. Por quê? Porque as ideias vêm sob a forma de sentenças ou proposições. Então elas estão prontas para que você exerça sobre elas a técnica dialética de Aristóteles e remova ou resolva as contradições. Porém, as ações humanas, elas não são afirmações explícitas, né? Quer dizer, você tem que puxar de dentro delas um sentido. Esse sentido você tem que expor sobre a forma de uma proposição, mas quem criou a proposição foi você. Por exemplo, é o caso de você perguntar o seguinte: você pega uma ação histórica qualquer, ou digamos, a revolta dos camponeses na Alemanha, ou a construção das catedrais góticas, ou o comércio no Mediterrâneo durante uma certa época, e você diz o seguinte: esses acontecimentos estão dizendo o quê? Enquanto você não extrai de dentro deles um conteúdo de ideia e o verbaliza, não tem como aplicar sobre eles a técnica dialética. Então a operação agora é em dois níveis. Não é como só era em Aristóteles, lidar só com as proposições contraditórias. Não. Primeiro você tem que obter as proposições desde a massa obscura e muda dos fatos. Então você verbaliza os fatos. Não é isso? Então, essa técnica de extrair dos acontecimentos um sentido verbal explícito, Hegel tem essa técnica. Em vários lugares, em vários pontos da sua obra, ele demonstra um domínio terrível disso aí. Quer dizer, ele pega um conjunto de fatos e diz: ó, o que esses fatos estão dizendo é isto. Então, após extrair desses fatos várias proposições, então essas proposições podem continuar sendo contraditórias, então Hegel vai tentar resolvê-los. Ou seja, o tratamento dialético que é dado ao conjunto das proposições contraditórias em Hegel é uma tentativa de resolver não as contradições entre as proposições, mas as contradições entre os fatos que essas proposições idealmente expressam. É fácil você ver que a margem de erro nessa operação é enorme. Não é isso? Porque os fatos históricos, realmente, eles não falam por si mesmos. Eles não dizem a que vieram. Eles simplesmente acontecem. Não é isso? E, mais ainda, nos personagens envolvidos na ação histórica, cada um os explica de uma maneira diferente. Cada um tem uma motivação diferente, tem valores diferentes, tem um sentido de vida diferente, etc, etc. Então, é muito difícil você extrair daquilo, vamos dizer, um sentido de conjunto e expressá-lo. Só que você tem que fazer isso com relação, né, a vários acontecimentos históricos diferentes. Então, você transforma, por assim dizer, o curso da história num curso de proposições. Mas foi você que obteve as proposições. Quer dizer, os acontecimentos históricos já passaram, eles não estão mais aí para dizer para você: olha, eu quero dizer isto. É? Por exemplo, sei lá, uma obra de arte, um templo, né? O que esse templo está dizendo? É? Não, ele não diz nada, ele simplesmente fica parado no lugar. Você que tenta extrair dali um sentido. Então, você vê que a técnica de Hegel já é monstruosamente mais complexa do que a dialética de Aristóteles. Tá certo? E com Karl Marx a coisa vai se tornar ainda mais complexa, porque Karl Marx afirma que todo este processo tem uma base material num fator único e constante, que é a luta do ser humano para se apropriar dos recursos da natureza. Ou seja, se Hegel tinha que fazer uma conversão, vamos dizer, dos fatos históricos em proposições, para daí lidar com as proposições e tentar tirar o sentido de conjunto dessas proposições, e através do sentido de conjunto das proposições, extrair o sentido de conjunto da história, Marx tem que fazer uma terceira operação. Cada um desses acontecimentos históricos tem que ser trazido de volta à sua base material no processo de produção. Ou seja, o que quer que aconteça tem que ser interpretado em função de um esforço econômico subjacente. Então, a conversão são três. Quer dizer, Aristóteles ia das proposições contraditórias para a solução e a descoberta da coerência oculta. Hegel não podia fazer isso, porque o material cristalizado não eram proposições, eram acontecimentos históricos. Então tem que extrair a proposição de dentro de cada acontecimento histórico e daí transformar tudo em proposição. Você tem uma série de proposições e daí você resolve as contradições entre as proposições e chega à conclusão. O sentido da história é esse. Né? Em Marx tem uma terceira operação, que é a de pegar esses mesmos acontecimentos e mostrar como eles expressam no fundo, entre aspas, não aquilo que os seus personagens acreditavam representar, mas um conflito de interesses materiais acontecido no curso, vou dizer, da entrada dos seres humanos num tecido de relações econômicas. Quer dizer, como o essencial da história humana é a luta pela apropriação dos recursos materiais e a sua transformação de acordo com as conveniências ou necessidades do ser humano, então, todos os processos históricos sociais, incluindo a religião, a arte, a filosofia, etc., etc., são, em última análise, expressões deste outro fenômeno de ordem mais profunda, segundo Marx, que está se passando sob a superfície, vamos dizer, das ideias. De onde há um conflito de ideias, um conflito de valores, etc., no fundo existe um conflito de classes. O que, que são as classes? São os diferentes papéis que os grupos humanos assumem no curso da apropriação dos recursos materiais. Então, aí a coisa passa a ser uma operação em três andares. No andar de cima é a operação aristotélica da resolução das contradições entre proposições. No andar de baixo é a conversão ou reconversão das proposições nos acontecimentos históricos que elas idealmente expressam. E no terceiro andar é a conversão desses acontecimentos históricos na base que elas idealmente têm no fenômeno da mudança dos processos de produção e, portanto, na luta de classes. Fica um processo enormemente complexo. E não é preciso dizer que a margem de erro é monstruosa. Né? Isso quer dizer que, a partir deste momento, absolutamente nada do que se especule nesse sentido pode ser submetido a nenhum teste científico. É impossível. Então, ainda que partes dessa filosofia ou afirmações determinadas talvez possam ser testadas cientificamente, a metanarrativa em si não pode. Principalmente a marxista não pode, porque ela é a mais complexa de todas. Tá certo? Então, e aí dentro disso surge um segundo problema. Como a metanarrativa é constituída de um objetivo final, que ao mesmo tempo é fatal, mas você tem que se esforçar para que ele aconteça, né? Como se a ideia mesmo de fatalidade não implicasse que a coisa vai acontecer independentemente do que você faz, isso significa que cada ideia ou cada elemento descritivo usado no marxismo, ele contém já dentro de si também a ideia de uma proposta de ação. Isso quer dizer que não existe assim uma descrição da realidade como tal, por assim dizer, uma descrição científica, objetiva e desinteressada. Todas as atividades cognitivas humanas, elas já são, ao mesmo tempo, interferências no processo. Então, toda ideia é implicitamente um projeto de ação. Parênteses, essa doutrina está mais ou menos ao mesmo tempo, logo depois também, foi desenvolvida sob o nome de pragmatismo na América. Ali com Charles Peirce, Josiah Royce, William James, aparece a doutrina de que o sentido de um conceito não é a descrição objetiva do objeto a que ele corresponde, mas uma descrição daquilo que nós pretendemos fazer com este objeto. Ou seja, um conceito é um projeto de transformação, é um projeto de ação. Tá certo? Então, uma ideia mais ou menos similar já estava dentro do marxismo, e onde a confluência de pragmatismo e marxismo aparecerá de maneira muito clara em Antonio Labriola, o filósofo marxista italiano, e no seu discípulo Antonio Gramsci. Os dois são marxistas, eles estavam conscientes de que havia um elemento pragmatista no que estavam fazendo, né? Mas com pragmatismo ou sem pragmatismo, esta ideia de que a descrição de um processo objetivo já é um projeto de ação, já está dada em Marx desde o início, e não teria como deixar de ser assim, porque se o conjunto da metanarrativa é a descrição de um objetivo, de uma meta, que ao mesmo tempo é objetivamente fatal, mas também, por outro lado, é subjetivamente obrigatório, ou seja, você tem que lutar para que o inevitável aconteça, tá certo? Ou como dizia Engels, a liberdade é o reconhecimento da necessidade. Quer dizer, eu tenho a liberdade de reconhecer que eu tenho necessariamente que fazer tal e qual coisa, porque essa tal ou qual coisa corresponde a uma finalidade inevitável. Então, se a metanarrativa na sua estrutura de conjunto é assim, isso significa que as ferramentas descritivas de cada pedaço, de cada acontecimento, de cada conceito, são também assim. Estão marcados por essa tensão, tá certo? Por assim dizer, entre o estado de coisas presente ou passado e a hipótese de futuro a que nós estamos tendendo. Não é isso? E a esta fusão indissolúvel da teoria e da prática, Marx denominou a praxis. Então, a praxis é uma teoria, sem dúvida. Essa teoria pretende ter um valor objetivo. Mas o valor objetivo dela não depende da descrição pura e simples dos fatos, e sim de que você está desempenhando sobre estes fatos a ação coerente e necessária para levá-lo à sua conclusão inevitável. Note bem que tudo isso é de uma sutileza admirável, de algum modo, tá certo? Só que aí existe automaticamente a exclusão do conhecimento objetivo no sentido aristotélico, que é o conhecimento, por assim dizer, puramente contemplativo. Então, em Aristóteles, o conhecimento objetivo é a descrição da estrutura e do comportamento de um ente, independentemente de qualquer interferência que eu faça sobre ele. Quando Aristóteles descreve, por exemplo, a embriologia do gato, que até hoje considera uma das descrições mais perfeitas que foram que existe na zoologia, ele está querendo dizer o seguinte: o processo embrionário do gato é este, independentemente do fato de que eu esteja abrindo a barriga da gata agora para saber como é que é. Muito antes de eu abrir já era assim, e se eu não abrisse continuaria sendo do mesmo modo. Então, note que dos escritos de Aristóteles, 70% são escritos de ciências naturais. Quer dizer, ele era filho de um médico, o treinamento dele foi todo nas ciências naturais, e o foco de interesse dele era as ciências naturais. Quer dizer, de certo modo, ele só escreveu os livros de filosofia para explicar o que ele estava fazendo nas ciências naturais. Então, ele não é assim como um Hegel ou um Karl Marx, cujo interesse central é a filosofia das humanidades, né? E esse longo treino das ciências naturais o habitua à ideia de que os acontecimentos centrais da natureza são independentes do ser humano. Então, É claro que todos os elementos da natureza podem se tornar matérias-primas para o empreendimento humano de transformação. Tá certo? Até mesmo os gatos. Os seres humanos não criam gatos de raça para vendê-los por uma fortuna. Então, ou no Brasil mata os gatos para fabricar cuicas, tá certo? Então, quer dizer, tudo que existe na natureza pode ser objeto de transformação por iniciativa humana. Mas, para que eles o fossem, é absolutamente necessário que eles por si mesmos constituíssem algo antes e independentemente da ação humana. Ou seja, eu posso usar as pedras para construção porque as pedras são pedras e elas têm certas propriedades objetivas que eu posso utilizar. É certo? Então, se não existe a possibilidade de um conhecimento objetivo da natureza, muito menos poderá existir a possibilidade da ação humana sobre esses mesmos objetos. Porque esta ação, ela se baseia inteiramente no aproveitamento humano de propriedades objetivas que esses seres têm, propriedades que as quais, por sua vez, não dependem da intervenção humana. Não é isso? Então, Hegel ainda estava consciente disso, aquela famosa cena em que ele ficou olhando a montanha durante meia hora e depois disse, de fato é assim. Quer dizer, a montanha é assim porque ela é assim, não fui eu que fiz, não é uma coisa que saiu da minha cabeça. Ou seja, Hegel tinha esse sentido de reconhecimento da realidade material. E Karl Marx, embora ele se declare um materialista, você não vê em parte alguma esta ideia de que se a natureza existe objetivamente e ela é um dado dentro do qual nós estamos, um dado com o qual nós precisamos contar, então é absolutamente necessário que ela possa ser descrita objetivamente por meio do conhecimento contemplativo de que falava Aristóteles, ou seja, sem nenhuma intromissão da ação humana. Isso não aparece em Karl Marx em parte alguma, de onde eu concluo que Karl Marx era materialista boca para fora. Então, o que ele entende por processo material é o processo histórico, o processo da ação humana, o processo da apropriação humana da natureza. Tá certo? Ora, eu acho que no capítulo 16 do Jardim das Aflições, né, eu expliquei isso, que o processo, segundo Karl Marx, a única maneira de você conhecer as coisas é no processo de transformação e pelo processo de transformação. Quer dizer, bom, isso às vezes é assim. Quer dizer, no curso de você interferir num processo natural, você se depara com certas resistências ou certas reações dele e você pode chegar a conhecê-lo mais profundamente através da ação que você desempenhou sobre ele. Porém, nem sempre é assim e às vezes ao contrário. A ação contradiz a possibilidade de conhecer o objeto. E eu ali dou o exemplo, quer dizer, uma coisa é você descrever, por exemplo, uma árvore, né, como é que ela nasce, como é que ela cresce, que fruto que ela dá, etc, etc, etc. De outra coisa, você serrar a árvore e transformar numa cadeira. Né? A partir da hora que você transforma numa cadeira, você não pode mais conhecê-la como árvore, ou seja, você desistiu da botânica para se dedicar à marcenaria. E não tem volta, você não pode retransformar aquele objeto. Ou seja, às vezes a intervenção humana esclarece a natureza dos seres, mas às vezes a obscurece por completo e às vezes a substitui. Tá certo? Nada disso parece ter sido levado em conta em Karl Marx, o qual acredita piamente que o processo de transformação é o processo de conhecimento. Donde ele acredita que todas as ciências e artes, etc., etc., nasceram do processo de transformação. Ou seja, nasceram, em última análise, do processo da produção. Tá certo? Então, embora possa acontecer que muitas ciências tenham nascido efetivamente de técnicas voltadas para a produção ou para a transformação do material natural, o fato é que essa sua origem temporal pouco tem a ver com a sua constituição lógica interna. Por exemplo, quando você passa da geometria empírica dos egípcios para a geometria teórica de Euclides, claro que dos egípcios veio primeiro, Mas a de Euclides introduz ali um salto qualitativo, como diz Mao Tse-tung, formidável. Ele passa para uma outra escala. E essa geometria de Euclides já não pode ser explicada pelos processos empíricos anteriores. Né? Então, ela tem a sua constituição cognitiva própria. Tá certo? E esta constituição cognitiva própria do conhecimento teorético, que Marx praticamente diz que não existe, que só existe o conhecimento advindo do processo de transformação. Ou seja, a origem do conhecimento é a praxis. E o que é praxis? É a teoria da prática, a prática da teoria. Tá certo? Então, vejam como o panorama vai se complicando, tá certo? Até se tornar, vamos dizer, indiscernível. Já não dá mais para você se orientar no meio disso. E, no entanto, você vê que toda esta gente tem alguma razão para dizer aquilo que está dizendo. Porque esta confusão da prática da teoria com a prática, essa confusão, né, do futuro inevitável com a ação presente que supostamente vai criá-lo, é, em grande parte, a condição na qual os seres humanos vivem. Ora, quando surgem as ciências teoréticas na antiguidade, elas surgem com o propósito de isolar parcialmente o ser humano dessa confusão, de modo que ele possa ver mais claro no conjunto. Quando chega, então, ao século XVIII e XIX, com essa nova filosofia da história que surge, né, este repouso obtido pelas ciências teoréticas é anulado e voltamos a estar na total mescla de teoria e prática, tá certo? No qual toda tentativa de descrever objetivamente um processo é já uma intervenção nele. Ora, se toda ideia é uma intervenção, então isso quer dizer que por trás de cada ideia, por trás de cada teoria, você pode discernir uma intervenção implícita. Ainda que essa intervenção não venha a ser realizada e ainda que ela esteja muito longe dos propósitos do indivíduo que concebeu aquela ideia. Tá certo? Então, isso quer dizer que todas as ideias podem ser interpretadas de acordo com o método da praxis, conforme o seu lugar no imenso processo de transformação da natureza. Tá certo? Transformação industrial, da natureza, técnica, industrial da natureza. Tá certo? Isso, evidentemente, cria para os pensadores marxistas, para os discípulos de Karl Marx, alguns problemas horripilantes. Se você quer que a sua ideia seja realizada, você tem que encontrar o agente social capaz de realizá-la. Karl Marx acreditava que esse agente era o proletariado. Então, por que que era o proletariado não interessa por enquanto, mas ser o proletariado industrial, aquele pessoal que foi retirado do campo e trazido para a cidade para trabalhar nas fábricas, e que esse seria o grande agente da transformação geral e final, tá certo? Do mundo, que inauguraria o socialismo e, portanto, o fim da história. Tá certo? Então, aí surge o primeiro problema. Né? Os inventores da teoria não são proletários. Nem ele é proletário, nem Engels é proletário. Então, isso quer dizer, ele precisa obter algum poder de preensão sobre o proletariado para que o proletariado consinta em ser o agente daquilo que ele está fatalmente destinado a ser o agente. E quando acompanhamos a história da atuação de Karl Marx na Primeira Internacional Socialista, da qual ele emerge finalmente como o chefe, o dominador da coisa, você vê que ele teve que usar toda sorte de expedientes os mais escusos para se afirmar como chefe daquilo. E, então, é evidente que aí você já tem uma montanha de contradições que, de certo modo, vão adensando, tá certo? O estado de espírito marxista. Quando chega no começo do século XX e o proletariado europeu se recusa a fazer a revolução internacional e, ao contrário, consente em servir às suas nações, contrariando, portanto, o seu, aspas, interesse objetivo, porque o proletariado não tem pátria, o proletariado ele é o conjunto das pessoas cuja força de trabalho é explorada na base da mais-valia. Daqui a pouco falaremos da mais-valia nesta aula ou na próxima. Então, elas não têm a vinculação com o interesse nacional. O interesse nacional é exclusivo da burguesia. Quer dizer, a burguesia é, de certo modo, a nação. Então, se esperava que, numa situação de guerra, o proletariado se recusasse a lutar pelo seu, em benefício dos seus dominadores nacionais e se articulasse internacionalmente na grande revolução europeia. O que não aconteceu, aconteceu exatamente o contrário. Tá certo? Quer dizer, o entusiasmo belicoso dos proletários na Primeira Guerra foi um negócio extraordinário, foi absolutamente chocante para os socialistas. Então, isso quer dizer que o agente preferencial e predestinado da ação se recusou a cumprir o seu papel. Então, como se já não houvesse contradições bastantes, ainda surge mais essa, que foi colocada não pela teoria, mas pela prática. Quer dizer, foi o curso da ação colocou ali mais uma contradição. Essa contradição ela é absorvida por vários intelectuais marxistas. Eles percebem que a história os traiu, de algum modo. E eles têm que achar uma explicação, não só uma explicação, eles têm que achar uma explicação e um novo meio de ação. E por que o agente se recusou a praticar a ação que seria, vamos dizer, inevitável? Então, isso sugere a necessidade de uma rearticulação total da teoria. Mas como rearticular totalmente uma teoria, permanecendo de algum modo fiel a ela? Então, aí começa, vamos dizer, a surgir a pluralidade de interpretações diferentes do marxismo. Então, com o próprio Lenin, já havia acontecido alguma coisa semelhante, porque Lenin achou que seria possível fazer a revolução antes de esperar que aparecesse um proletariado industrial em condições de agir, que de fato na Rússia não havia. Havia um proletariado incipiente. Esse proletariado havia surgido sobretudo das indústrias estatais. A indústria russa nos últimos 50 anos do século XIX é basicamente uma indústria estatal. Mas considerando o tamanho da Rússia, a sua população, o proletariado era uma migalha no conjunto. Então, teoricamente, a revolução surge, segundo Marx, do acirramento progressivo da contradição entre proletariado e burguesia. Ou seja, para que a produção aumente no sentido desejado pela burguesia, é necessário que o proletariado cresça. Na medida que o proletariado cresça, ele se torna, naturalmente, cada vez mais forte. Politicamente e economicamente, porque, de fato, quem tem o controle dos equipamentos de transformação da natureza é o proletariado, não a burguesia. A burguesia só tem um controle jurídico e indireto. Jurídico, administrativo e indireto. Mas quem está com a mão na massa são os proletários. Então, a burguesia, ela cria o inimigo que vai destruí-la. Tá certo? E o antagonismo entre essas duas forças se dá pelo fato de que a exploração da mais-valia se torna cada vez mais intensa. A mais-valia é a diferença entre o valor de trabalho, que segundo Marx foi colocado numa mercadoria, e o preço pelo qual se vende essa mercadoria. Ou seja, se o burguês pagar para o proletário tudo o que ele colocou da sua força de trabalho ali, o burguês não vai ganhar nada. Então, ele tem que pagar ao proletário menos do que a mercadoria vale em termos de quantidade de trabalho necessário para produzir. Isso é a mais-valia, segundo Karl Marx. Essa noção é autocontraditória, como foi explicada pelo Böhm Bawerk, num livro que, aliás, eu reproduzi no meu site. Né? Como o proletariado vai crescendo, tá certo? Então, se os seus salários crescerem proporcionalmente à produção, não haverá lucro. Então, por isso, a exploração da mais-valia tem de se tornar cada vez mais intensa. Ou seja, quanto mais o proletariado cresce, mais ele é explorado. E, portanto, os seus salários vão diminuir necessariamente. Isso foi outra coisa que não aconteceu. Aconteceu exatamente o contrário. Quanto mais aumentava a produção, mais subia o salário dos trabalhadores. Isso já estava acontecendo no tempo de Karl Marx. E ele sabia que isso estava acontecendo. Por quê? Porque ele tinha documentação disso, que ele estudava naquele relatório. Só, na época, só quem tinha estatística boa era a Inglaterra. E a estatística era publicada anualmente num relatório do parlamento chamado os Blue Books. E o Karl Marx tinha lido todos os Blue Books. E nos Blue Books estava claro que a situação do proletariado não estava piorando, mas estava melhorando. Quer dizer, no princípio, houve realmente uma situação devastadora, porque houve toda a transferência de população do campo para a cidade, né, e naturalmente veio mais gente para a cidade do que havia vagas nas indústrias, e aquela massa desesperada em tudo para a cidade, abandonando as suas lavouras, que já iam se tornando improdutivas, para tentar arrumar emprego na cidade, e evidentemente não havia emprego para todo mundo, então os salários eram baixíssimos, e a jornada de trabalho chegava a ser de 15 horas por dia, foi um horror durante uns 20, 30 anos. Porém, quando Karl Marx entra em cena, a situação já estava melhorando. E daí por dentro não parou de melhorar, quer dizer, os salários dos proletários foram crescendo, crescendo, crescendo, crescendo. Então essa é uma segunda contradição, ou seja, a ideia do sentido da história, tanto em Hegel quanto em Marx, já é um emaranhado de contradições. Contradições que não são verossímeis quando nós lemos, porque elas imitam, de certo modo, uma contradição e uma confusão que é inerente à própria condição humana. Tá certo? Mas imitar a confusão é uma coisa, explicá-la é outra, completamente diferente. Né? É reproduzir a confusão é uma coisa e explicá-la é outra. Tá certo? E, então, essas filosofias do sentido da história, de certo modo, elas reproduzem a confusão e elas soam, por assim dizer, esteticamente verossímeis. Cientificamente, nenhuma delas pode ser conferida jamais. Eu já mostrei para vocês que todo esse processo de conversão, né, de fatos em proposições, vamos dizer, dos fatos em fatos econômicos, e dos fatos econômicos em proposições, e das proposições contraditórias numa explicação geral, bom, tudo é tão complexo que não tem como ser testado cientificamente. Tá certo? Então, a essas contradições internas se somam duas contradições externas trazidas pela própria história. Primeiro, o proletariado está ganhando mais e parece estar satisfeito com a sua condição. Portanto, o proletariado trai o movimento socialista. E segunda, né, contradição, o proletariado que deveria ser internacionalista, na verdade, é nacionalista. Quando você vê a formação dos partidos fascistas, por exemplo, o partido nazista na Alemanha, se você estudar a formação econômica do partido nazista, você verá que o grosso das contribuições que ele recolheu foi no proletariado e na classe média baixa. Então, a ideia mesmo de qualificar o nazifascismo como uma ideologia reacionária de classe média não funciona de maneira alguma. Quer dizer, é muito doloroso você dizer, pô, mas são os nossos agentes internacionalistas que estão contribuindo para a criação desse partido nacionalista extremado. Isso é ruim demais para ser verdade. Então, tiveram que maquiar de algum modo a situação. Não, mas houve uma pesquisa até recente, eu esqueci o nome do autor, que mostra exatamente isso, que os proletários contribuíram maciçamente para a criação do partido nazista, que durante algum momento lhes pareceu expressar os seus interesses pelo menos tão bem quanto o Partido Comunista. Quer dizer, também havia proletário que contribuía para o outro lado. Então, isso quer dizer que aí você já tem uma massa de contradições que é de estourar qualquer cérebro. Então é justamente a essa altura que começa a se formar nos anos 20 a chamar, o que viria a se chamar depois a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt era um grupo de intelectuais, todos, quase todos de família rica, né, e que puderam se agrupar graças ao dinheiro de um sujeito chamado Felix Weil, que era filho de um alemão que tinha feito carreira na Argentina, né, exportando cereais para a Europa, da Argentina, ficou rico, a Argentina é um país riquíssimo, né? Então o dinheiro argentino financia a criação da Escola de Frankfurt, ou seja, era um bando de filhos de milionários sendo financiado por outro filho de milionário. E desde o início eles têm, vamos dizer, essa tensão constitutiva. Por um lado, como marxistas, eles não querem ficar na pura teoria, eles querem criar um instrumento de ação, de algum modo. Mas, por outro lado, eles entendem que a situação se complicou e que é necessário ter uma visão objetiva da realidade e, portanto, é preciso atender aos critérios de objetividade científica, etc., etc. Então, isso aí nunca chegou a se resolver. Quer dizer, a Escola de Frankfurt viveu esse problema até o fim. Então, eles tinham uma proposta, uma intenção de idoneidade intelectual. Por outro lado, tinham também uma proposta de fidelidade ao movimento socialista, tá certo? Daí, dentro disso, vai surgir, aos poucos, a necessidade que só se tornar mais clara na década de 60, nos Estados Unidos, necessidade de encontrar um outro agente histórico que não o proletariado. Nós podemos tratar disso numa outra aula. O esforço intelectual dessa gente para resolver as contradições é um negócio monstruoso e, até certo ponto, admirável. Porém, vocês podem imaginar que com todas estas dificuldades internas e, ao mesmo tempo, constituindo não apenas um grupo de intelectuais, mas um movimento de massas, tá certo? O movimento marxista produzia ideia atrás de ideia, livro atrás de livro, proposta atrás de proposta e estava em permanente discussão o tempo todo. E com isso foi criando uma bibliografia tão imensa, tão imensa, tão imensa, que para você se orientar dentro dela, às vezes é preciso uma vida inteira. O que significa que um estudante pode entrar de cabeça dentro desse oceano marxista e nunca mais sair de lá de dentro. Porque aquilo vai alimentar a sua cabeça dele com temas e problemas e dificuldades pelo resto da vida. E ele ainda tem que assimilar toda uma linguagem, tá certo? Imensamente complexa e que vai se tornando cada vez mais rica e complexa à medida que as análises prosseguem, tá certo? Então, se forma em torno disso o que eu chamei a cultura marxista. Tem uns artigos que eu fiz, o marxismo como cultura, né? E ali você vê que a aquisição dessa cultura, às vezes é trabalho de uma vida. Tá certo? Para mim, isso me custou 10 anos da minha vida. E quando eu botei a minha cabeça para fora disso, foi com enorme surpresa que eu descobri que havia outras coisas, porque naquilo onde eu estava metido já era tão grande e complexo, né, que a possibilidade de alguém saber o que os marxistas não sabiam era remotíssima. Então, note bem que você, se você entra na faculdade e sob a inspiração de um professor, você mete a sua cabeça nesse lamaçal marxista, você vai ficar ali dentro o resto da sua vida, muito provavelmente. Vocês estão vendo uma experiência diferente, que é de entrar nisso aí, já, de certo modo, com uma boia, né? Você não vai afundar ali no meio. Vai entrar e sair. Entra e sai, tá certo? Até você aprender a entrar e sair sozinho. No começo, eu vou puxar você de lá de dentro. Tá certo? Mas, quer dizer, é uma espécie diferente de experiência do marxismo. O pessoal não marxista, o pessoal que vem de outra formação completamente diferente, tem uma outra experiência. Em geral, são pessoas de formação científica, ou estudaram economia, ou matemática, ou coisa assim, e entram ali, dão uma lambida no processo e vêm. Cientificamente, isso não faz o menor sentido, e viram as costas e vão embora. Isso quer dizer que dificilmente você encontrar um liberal conservador com conhecimentos profundos de marxismo. E isso é um problema, porque o marxismo chegou a ocupar um terço da superfície terrestre e ocupa praticamente todas as universidades do Ocidente. Então, quer dizer, o desprezo intelectual que você tem por aquela escola o impede de penetrar nas complexidades internas e, portanto, impede de penetrar na experiência humana, tá certo? Que é vivenciada por esses milhões de marxistas no mundo inteiro. Então, o julgamento científico que você faz, deixa eu ver, Erich Fröhlin diz isso. Olha, eu li o Capital e durante 3 meses eu fui marxista. Daí, no ano seguinte, eu fiz um curso de economia política, vi que aquilo tudo era uma besteira, tá certo? E me desinteressei daquilo. Eu digo, bom, anos depois ele é obrigado a se interessar de novo. Tá certo? Sobre outra perspectiva, evidentemente. Mas, desse pessoal liberal conservador, eu nunca conheci um que tivesse vivenciado profundamente o drama intelectual marxista. Tá certo? E isso quer dizer, os marxistas não conhecem o pensamento dos outros e os outros não conhecem o pensamento do marxista. Tá certo? O que já é uma situação, vamos dizer, de uma anormalidade, né? Fora do comum. Aqueles que conhecem, em geral, são pessoas que estiveram mergulhadas no marxismo durante muito tempo e que, quando começam a tirar a cabeça fora, já é muito tarde. Tá certo? E do imenso universo de ideias que existe fora do marxismo, só adquire um pedacinho. Foi o caso do Zé Guilherme Melchior. Zé Guilherme Melchior teve a formação marxista, viveu no meio marxista até os quase 40 anos e, de repente, descobriu que existe a economia liberal. E, bom, a economia liberal já é algo fora do marxismo, sem dúvida. Esse é o pensamento liberal, mas isso é uma migalha. Depois, se você pensar, bom, vamos agora examinar o marxismo do ponto de vista da filosofia hindu. Você sabe o tamanho da filosofia hindu? São milênios do pensamento, uma profundidade muito maior do que o marxista pode conceber. E se você entrar já na filosofia islâmica? Filosofia islâmica, olha, só ali, só o Irã tem mais e maiores filósofos do que a Europa inteira, praticamente. Eu falo, bom, vamos examinar o marxismo desde o ponto de vista dessas filosofias. Foi o que eu fiz. E, que eu saiba, só eu fiz. Ninguém mais teve essa ideia. O pessoal saiu do marxismo, descobriu a filosofia liberal e achou que pronto, está resolvido o problema. Eu digo, muito bem, isso lhe permite rejeitar o marxismo, mas isso não permite vencê-lo intelectualmente. Por quê? Como dizia Nietzsche, só se vence o que se substitui. Se você não colocar outra coisa no lugar do marxismo, meu filho, não tem jeito. Tá certo? E além disso, eu digo, as filosofias do sentido da história, elas só têm como ser superadas desde uma visão escatológica real. Ou seja, você precisa entrar de cabeça nas revelações, né? E ter toda uma filosofia do tempo e da eternidade, né? do juízo final, da escatologia, etc. Para daí você, dentro disso, entendeu o marxismo de novo. Quer dizer, o Erich Fröhlin foi um dos poucos que fizeram isso, mas eu acho que o conhecimento que ele tinha da filosofia islâmica era muito, muito, muito limitado, né? Ele mal chegou a dar uma lambida nesse negócio. E foi uma pena. porque teria chegado a conclusões extraordinárias. Então, eu tive a sorte de ter não só o conhecimento disso, mas a experiência direta do esoterismo islâmico através do Fritjof Fromm. Então, isso aí é uma coisa que aconteceu a pouquíssimas pessoas, tá certo? E o que me deu, vamos dizer, uma perspectiva, um ponto de observação, um posto de observação privilegiado, de algum modo. Então, veja, a elasticidade mental que você precisa para você, partindo de uma formação marxista, você lê depois O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, do Guénon, e você conseguir entender uma coisa à luz da outra e a outra à luz da uma, é um negócio enorme. É uma distância enorme, tá certo? E se você lê isso no sentido em que Leibniz lia, quer dizer, e concordar no tudo que você lê, quando você está lendo marxista, você é marxista. Quando você lê o Guénon, você é guénoniano. É assim por diante. E depois você vai articulando as coisas do modo que você puder. Eu acho que esta seria a experiência intelectual fundamental para o século XX e XXI. Quer dizer, você percorrer toda esta gama. Isso não quer dizer só você conhecer e ler. Você pode conhecer muita coisa, você nem mesmo, e não vivenciar as contradições, não vivenciar o drama. Estou falando, você se deixar efetivamente influenciar e enriquecer por essa multidão de perspectivas, eu acho que essa seria a tarefa fundamental. Veja a distância em que vocês estão ainda dessa experiência. Vocês não entraram nela ainda. Eu estou preparando vocês para que entrem. Então, quer dizer, isso é para 10 anos, 20 anos, sei lá. E hoje em dia você ainda tem outros elementos que no tempo do Zé Guilherme Melchior não existia. Você tem o tal do transhumanismo, tá certo? Você tem toda a situação, vamos dizer, de dominação globalista, você tem toda a ideologia eurasiana, tem uma série de elementos novos que não existiam naquela época, e que o seu objetivo deve ser o de compreender tudo isso, compreender humanamente. Quer dizer, né? No sentido do Pico della Mirandola, nada do que é humano me é indiferente. Tá certo? E não há motivo para vocês dizer, ah, mas isso é muita areia para o meu caminhãozinho. Eu digo, não é. Quem fez tudo isso foi gente. Não foram deuses. Né? Então, e mesmo o que Deus fez, ele fez à altura do seu entendimento. Então, se você pegar só a escola de Frankfurt, a bibliografia dela é tão imensa e os problemas internos são tão difíceis e sutis, que você pode passar anos da sua vida ali dentro sem ler nenhum autor que seja fora da escola de Frankfurt. Foi a experiência que foi feita por Martin Jay, né? Um livro excelente, né? The Dialectical Imagination, sobre a história de Frankfurt. Né? E ele não é nenhum discípulo e nem um inimigo da escola de Frankfurt, simplesmente decidiu fazer um estudo sobre isso. E fez um estudo altamente compreensivo, tá certo? Sem nenhuma rejeição, sem nenhum preconceito, mas sem evitar o senso crítico. Porém, a crítica que ele faz é, por assim dizer, interna. Ele tem uma atitude de isenção perante a escola de Frankfurt, mas ele não tem um quadro de referência maior do que a escola de Frankfurt. E isso é um ponto que eu comecei a falar. Ninguém examinou a escola de Frankfurt desde uma perspectiva maior do que a dela, ou pelo menos maior do que o marxismo. Ninguém fez isso até agora. Isso é absolutamente necessário. Quando você vê os esboços de interpretação feita por conservadores com o nome de marxismo cultural, eu digo, isso aí está muito no começo, está muito rudimentar e expressa antes uma reação de repulsa do que uma compreensão efetiva. É isso. Mas, e eles estão interessados não no pensamento da escola de Frankfurt, mas no efeito que ela teve nas universidades americanas e na política americana. Eu digo, não que esse interesse seja ilegítimo, ele é perfeitamente legítimo, mas ele está longe de resolver o problema. De modo que, por assim dizer, o problema está na nossa mão. Eu não acredito que haja mais pessoas colocando esse problema do jeito que eu estou colocando para vocês. Tá certo? Não deixa de ser uma ironia que esses problemas surjam precisamente no Brasil, que é um país periférico e intelectualmente irrelevante. Tá certo? Mas isso também não quer dizer que vocês tenham que viver dentro da irrelevância brasileira. Tá certo? Eu, sinceramente, eu espero que vocês evoluam, que se tornem intelectuais de alto gabarito, totalmente desajustados na sociedade brasileira. Porque se estiverem ajustados, meus filhos, vocês vão ser imbecis como os outros. Então, tem que estar desajustado, mas não revoltado, não sofrendo. Tá certo? Você tem que achar engraçado esse, né? E se divertir. Né? As pessoas se queixam, ah, meus amigos não me compreendem. Falam, ótimo. Se eles se compreendessem, quer dizer que você sabe apenas o que eles sabem. Saber mais é saber o que os outros não sabem. E saber o que os outros não sabem é saber quando você abrir a boca, eles vão achar esquisitíssimo e, né, com aquela incredulidade do caipira, vão dizer que você é louco. Né? No começo você pode ficar um pouco assustado, deprimido com isso, mas ao longo do tempo você começa a se divertir com o negócio. Principalmente se você tiver outras pessoas com as quais você pode conversar e que entendem perfeitamente. Né? Quer dizer, o Brasil é o único país do mundo onde as pessoas querem ser intelectuais highbrow e, ao mesmo tempo, querem ser compreendidos pela população em geral. Fala, meu Deus do céu. Né? Em qualquer lugar do mundo, você sabe que os intelectuais só conversam com os intelectuais, que o estudioso só conversa com o estudioso. Né? Ele não vai chegar para o homem do posto de gasolina, né, e querer explicar física quântica para o cara entender em 5 minutos. Fala, só no Brasil que as pessoas esperam isso, e quando essa expectativa não se cumpre, elas ficam tristes. É porque ninguém, como não existe no Brasil uma intelectualidade de alto nível capaz de criar o seu próprio meio social e ter o seu intercâmbio, então as pessoas querem, vamos dizer, conviver com todo mundo e ser compreendido todo mundo, até seu pai, sua mãe, ah, minha mãe não me compreende. Fala, meu Deus do céu, que injustiça você querer que sua mãe compreenda. Sua mãe ficou lá lavando suas fraldas, esquentando sua mamadeira, tá certo? Para que você pudesse estudar e saber mais do que ela, pô. Agora você sabe, você que tem que compreender ela, não ela que tem que compreender você. Tá certo? Então, isso também quer dizer que a evolução na vida intelectual é impossível. Ser uma grande dose de generosidade, de piedade, de bondade, de amor ao ser humano, tá certo? De compreensão pelos imbecis. Claro, você não deve ceder, não deve se deixar humilhar pelos imbecis, deve dar um bom tabefe, mas nunca ficar com raiva deles. Pô. É normal. Né? Eu às vezes dou um chacoalhão nos caras e penso que eu estou com raiva. Eu falo, para essa interpretação imbecil, por que que eu vou ter raiva de um sujeito só porque ele é burro? Não tem o menor sentido. Não. Mas você tem que dar umas palmadas no cara para ele aprender, para tomar jeito. Às vezes até tomam. O número de pessoas que me escrevem dizendo, pô, eu odiava você, achava que era agora que estou estudando com você. Um monte de gente fala, com o tempo, você leva uma porrada, duas, três, quatro, você acorda, pô. Né? Então são porradas pedagógicas apenas, né? Eu não posso dizer que eu não me divirto com isso. Me divirto enormemente. Esse impulso sádico é uma delícia. Você vê um sujeito burro e ignorante chegar para você com aquela certeza, tá? Você dá uma rasteira no capa, ah, maravilha. Eu confesso que eu gosto. Tá certo? Mas eu não fico ofendido nem triste de que essas pessoas reajam assim. Né? Então, e note bem, quando eu tinha a sua idade, eu não tinha ninguém nem com quem conversar. Fiquei durante 30 anos. Durante 30 anos, meus amigos ou tinham 30 anos a mais ou 30 anos a menos. Ou seja, não eram propriamente amigos. Né? Eram alunos por um lado e conselheiros por outro. Eram Meira Pena, Roberto Campos, Paulo Mercadante, né? Os velhinhos, velhinhos ilustres, que ainda entendiam alguma coisa. E do outro lado tinha a massa dos estudantes que estavam chegando e não estavam entendendo porra nenhuma. Ficou assim durante 30 anos. Né? E pior, eu só percebi depois. Você falou, como é que você aguentou essa solidão intelectual terrível? Fala, eu só percebi depois. Se eu tivesse percebido na hora, eu teria ficado aterrorizado. Mas quando eu comecei a notar isso, foi justamente quando apareceu o Bruno Tolentino. Eu tinha algumas conversas com o Bruno Tolentino que eu não podia ter com mais ninguém. Porque o Bruno Tolentino era um sujeito da minha idade e tinha mais ou menos o mesmo nível de conhecimento. Ele e o Zé Mário Pereira. Daí que eu percebi que, pô, eu só tenho dois caras da minha geração para conversar. Né? E daí que eu fui perceber que o meu nome tinha sido uma profecia, que era o sobrevivente. Ela morreu, todo mundo sobrou eu. E a minha avó que escolheu o meu nome, é velhinha iluminada. Então isso aconteceu para mim, não está acontecendo para vocês têm um diálogo interno maravilhoso, e isso certamente dá um suporte social, humano, psicológico. Mas, só o negócio da escola de Frankfurt, você veja, o número de intelectuais brasileiros que viveram dentro da atmosfera da escola de Frankfurt e depois acompanharam novos desenvolvimentos que surgiram dentro do pensamento marxista ou esquerdista em geral, como desconstrucionismo, pós-modernismo, etc., etc., que já é... Quais são as relações entre esse pós-modernismo e a escola de Frankfurt? Né? É uma continuação, é uma oposição? Fala, bicho, esse é um saco de gato, não dá para saber. Porque sob certos aspectos, alguns concordam, outros discordam. Uns acham que é continuidade, outros acham que é oposição, mas você vê que tem continuidade. Só esse problema, relações entre escola de Frankfurt e pós-modernismo, dá para você estudar 20 anos e você tirar um doutorado pela USP. Né? E depois que você sabe tudo isso, eu digo, bom, o que você sabe? Você não sabe nada. Você sabe as encrencas entre duas ou três pessoas. E este é o máximo que você vai saber do mundo. Mas no Brasil, isso aí já dá doutorado, então você vira um catedrático com esse negócio. Né? Então, uma coisa notável ali nesse pessoal da Escola de Frankfurt é, por um lado, assim, a acuidade, às vezes, de certas análises ou psicológicas que eles fazem, ou de certas interpretações que eles fazem de obras de arte e tal, é a absoluta incapacidade de entender aquilo que mais lhes interessa, que é o curso das coisas políticas. Quando você vê as análises que eles faziam e as previsões que faziam, eles nunca acertavam uma. Você dava um quadro para o Theodor Adorno, nossa, ele te dá uma aula maravilhosa. Acertou. Ele disse, bom, agora analisa a situação política e me diz o que vai dar. Errava 100%, sempre. Eu falei, mas é na arte que você está interessado? Não, eu estou interessado em outro análise no socialismo. Né? E não espanta que o final da vida de vários deles tenha sido totalmente decepcionante, até mencionei, acho que no programa, o final do Theodor Adorno, né, quando as alunas dele... Né, que tinham absorvido o ensinamento da escola de Frankfurt, transformado em militância política, o desrespeitaram completamente, o humilharam e fizeram o velho morrer, ele logo que morreu. E as meninas lá tiravam a roupa e ficavam esfregando os peitos na cara dele. Né? E o velhinho disse, não, vocês não me compreenderam. E depois morreu em seguida. Né? Walter Benjamin, que terminou assassinado pela KGB, né? O Max Horkheimer, que era o fundador da... Não, não foi bem o fundador. O fundador foi o próprio Weil e o Pollock, Friedrich Pollock. Mas foi o presidente, o chefe da escola, foi muito tempo, e que era o mais inteligente de todos eles. E no fim da vida, ele estava voltando ao judaísmo. Ele foi fazer uma curva, porque todos eles começaram com o judaísmo. O próprio Georg Lukács, no começo, teve muito interesse no judaísmo. Daí fizeram uma curva inteira. Daí no fim do... Max Horkheimer, quando morreu, estava quase se reconvertendo ao judaísmo. Então tudo isso foi muito melancólico. Em matéria de previsões, eu vou dar dois exemplos aqui que o Martin Jay dá no livro. Né? Previsões sobre coisas importantíssimas e que eram do máximo interesse da escola. E você veja como eles foram parar longe da realidade. Essa aqui é a carta que o Horkheimer, já velhinho, mandou para o Martin Jay para agradecer o livro. Só que na segunda edição ele reproduz. E diz Horkheimer: a carta foi escrita em dezembro de 71. Ele diz, já pelo fim dos anos 20, certamente no começo dos anos 30, estávamos convencidos da probabilidade de uma vitória nacional-socialista, assim como do fato de que ela só poderia ser enfrentada por meio de ações revolucionárias. Ou seja, eles estavam conscientes, ó, esse negócio do nazismo está crescendo, ele vai nos dominar, então nós... Somente a ação revolucionária pode pará-lo. Isso é o que eles achavam no começo dos 30. Acontece o seguinte, foi justamente a ação revolucionária que facilitou a ascensão do nazismo. Se o pessoal da esquerda tivesse aliado com o governo que era social-democrata, eram os tucanos, teriam esmagado o nazismo. Mas, como em teoria o governo social-democrata era burguês, então o que aconteceu? O nazista atacava o burguês por um lado e os comunistas por outro. Tá certo? O governo caiu e os nazistas estavam melhor organizados, ganharam a parada. Então, eu digo, essa previsão foi exatamente o contrário do que aconteceu. Então, eu tenho que dizer, nessa altura, nós temos que nos abster de ações revolucionárias. E temos que apoiar esses malditos tucanos, porque senão os nazistas vão nos comer vivos como comeram. Né? Outra previsão aqui. Onde está isso? Aqui, nos anos 60, Friedrich Pollock escrevendo o seguinte: a essa distância, o que está acontecendo? Eles estavam todos vivendo nos Estados Unidos, já como exilados. Né? A essa distância, o que está acontecendo nos Estados Unidos parece realmente patético. Todos esses sintomas de desintegração da grande sociedade era o projeto do Lyndon Johnson, o Estado Previdenciário. Todos os sintomas de desintegração da grande sociedade, ou seja, a desintegração do sistema previdenciário que nunca parou de crescer desde então. Nós estamos vivendo dentro da Great Society, né, realizada. Agora está todo mundo no Social Security. Né? Conta além que tem 88 milhões de americanos que estão fora da força de trabalho. Ou seja, eles não fazem nada. Né? E também não estão procurando emprego. Eles vivem ou das suas famílias ou do Social Security e não querem emprego. Então, isso é um dos motivos da taxa de desemprego até ter diminuído um pouquinho no mês passado. Tem menos gente procurando emprego porque não precisa. Então, com todos esses sintomas de desintegração de uma grande sociedade, apontam para que não há nenhuma alternativa senão a perda das liberdades remanescentes e o governo de uma classe média rudemente materialista sob o comando de um Führer. Hã? Esse temor de um governo à direita, criar um governo fascista, um golpe militar de direita. Hã? Existem centenas ou milhares de filmes sobre isto. 5 Dias de Maio e outros tantos filmes. Era isso o Estado de Espírito. Da onde surgiu isso? Escola de Frankfurt. Por quê? Porque aqui você tem a família americana, a família americana tem estrutura de personalidade autoritária, escreveu um livro coletivo de quase 1000 páginas sobre personalidade autoritária da família americana, né? E esta classe média, então, ela requer um regime de tipo fascista e eles vão dar um golpe e vão acabar com a esquerda. Eu digo isso nos anos 60. Né? Eu digo, bom, foi exatamente o contrário que aconteceu, e quem está fazendo o governo fascista agora são eles. Ou seja, isso são só apenas 2 previsões feitas por dentro da Escola de Frankfurt. Então, digo, o entendimento que esse pessoal tinha, por exemplo, das artes ou até das filosofias antigas, era maravilhoso. Se eles quisessem ser puros intelectuais acadêmicos, eles seriam um sucesso. Mas eles estavam interessados em encontrar um novo agente da revolução. Quando encontrou um novo agente, que eram os estudantes, as prostitutas, os bandidos, etc., etc., eles se voltaram contra eles e os humilharam. E, logo em seguida, adotaram todas as táticas fascistas que hoje estão aí em pleno uso generalizado. Então, o que mais? Eles só erraram naquilo que mais lhes interessava. No resto, eles acertaram. Então, isso é uma tragédia intelectual monstruosa e que não pode ser ignorada. E, vamos dizer, muito da vida brasileira de hoje é um fenômeno, vamos dizer, um eco remotíssimo desta tragédia vivida por essas pessoas. Eu duvido que tenha algum desses marxistas brasileiros consiga compreender mais ou menos a Escola de Frankfurt como um todo. Ou mesmo, eu acho que existe a tradução brasileira desse livro, A Imaginação Dialética. Eu duvido mesmo que esse pessoal consiga entender tudo o que o Martin Jay está explicando aqui. Porque para isso precisaria muito mais cultura, precisaria ter uma cultura de um nível que o Theodor Adorno tinha, e eles não têm. Então, isso quer dizer que a vida cultural universitária brasileira, vamos dizer, é o eco de uma sombra, de um sintoma, de um sinal, de uma coceira da Escola de Frankfurt. Né? Sem contar o que veio depois. Né? Eu imagino o que pode fazer um cérebro de brasileiro, cérebro universitário brasileiro, com, né, esse conflito de amor-ódio que existe entre os pós-modernistas e a Escola de Frankfurt. O que eles podem fazer com isso? O sujeito pode dedicar a vida inteira dele a isso aí. E produzir inumeráveis teses universitárias. Né? Eu digo, bom, ele pode até fazer isso, mas em que isso vai ajudá-lo a compreender o processo político histórico real? Em nada. Porque para isso ele precisaria enxergar desde outras perspectivas tão remotas. Por exemplo, agora o pessoal está ouvindo falar do eurasianismo. Então, eu estou falando do eurasianismo há 20 anos, e eu li essa coisa toda, e pior ainda, eu conheço a retaguarda do pensamento russo, tá certo? Que inspirou o Dugin, não todo, evidentemente, porque eu não leio a língua russa, mas do que eu pude ler em tradução inglesa, francesa, italiana, alemã, o resto eu aprendi um bocado de coisa, e, sobretudo, o meu curso lá com o Padre Ladouzans foi feito inteirinho na base de um trabalho que eu estava fazendo sobre Vladimir Solovyov, que é um desses grandes nacionalistas russos, inspirador remoto da ideia eurasiana. E esse pessoal nunca leu uma linha de Solovyov. Por quê? Solovyov é um filósofo cristão da ortodoxia russa. O que isso pode interessar na USP? Nunca, nada. Então, mais ainda, o Dugin, ele leu René Guénon inteiro, Jules Evola inteiro, mais Evola do que Guénon. E você imagina um marxista da USP lendo Jules Evola, que está falando sobre alquimia, magia, etc, etc, etc. E, quer dizer, é um mundo estranho. Em toda a USP, eu só conheci dois camaradas que sabiam disso. Um era o Ricardo Mário Gonçalves, que era um monge budista, que criou o Instituto de Estudos Orientais lá na USP, dirigiu pelo menos. E outro foi o Inácio da Silva Teles, que era um tipo totalmente extravagante e isolado dentro da faculdade. Tá certo? Ninguém nem entendia uma palavra do que ele dizia, então. Que, aliás, aconteceu um fenômeno extraordinário com o Inácio da Silva Teles, que ele sempre foi fã do Jules Evola. E ele, quando foi para a Itália, né, quis conhecer a casa do Jules Evola, que agora era um museu. O Jules Evola tinha morrido 5 ou 6 anos antes. Isso ele que me contou essa história. E quando ele contava, ele arregalava os olhos desse tamanho. Ele ainda estava com medo. Você via que a coisa tinha acontecido mesmo. E daí ele telefonou para o museu. Alô? Quem está falando? Aqui é o Conde Júlio Zévola. Esse ano? Eu queria conhecer. Ele falou, se eu venho aqui. Ele foi. Estava lá o Júlio Zévola sentado na sua cadeirinha de roda, que ele tinha perdido as pernas durante a guerra. Conversou com o Júlio Zévola durante várias horas, 5 anos depois do homem ter sido enterrado, e depois foi para casa e nunca entendeu o que tinha acontecido. Eu também não entendi, evidente. Até hoje ninguém. Pode ser que o Júlio Zévola enganou todo mundo, dizendo que tinha morrido só para não encher mais o saco. Pode ser que fosse o fantasma do Júlio Zévola. Pode ter sido uma alucinação, mas o Inácio, como dizia, era louco, mas não rasgava dinheiro. Aliás, um dos homens mais cultos e brilhantes que eu conheci no Brasil. Então, só essas duas pessoas sabiam disso. Quando o Jacó Pinheiro Goldberg organizou um simpósio sobre as religiões orientais na USP, tinha lá um monte de uspianos, a ignorância geral era um negócio monstruoso. Isso foi em que ano? Você lembra disso? Ainda nos anos 80? Eu, na época, estava escrevendo um negócio sobre René Guénon. Eu dei uma conferência no Instituto de Biociências da USP sobre o que é o conceito de ciências tradicionais. Tinha umas 200 pessoas na plateia, todo mundo assim. O que é que esse cara está falando? Eles não, nem acharam, ninguém nem contestou, eles não tinham nem. Não entenderam o suficiente para contestar. 81, mais ou menos, né? Então, você vê aqui. O despreparo para lidar com essas coisas, no Brasil é um negócio monstruoso. Então, por isso mesmo, a escola de Frankfurt, para essas cabeças, sem contar os problemas entre a escola de Frankfurt e os pós-modernistas, bom, isso pode ser o tema para uma vida inteira de professor da USP que nunca vai sair daí. Eu espero que vocês façam melhor. Não já, isso vai dar muito trabalho. Tá certo? Também não estou sugerindo que mergulhe de cabeça no marxismo amanhã. Não façam nada na área antes de ler o livro inteiro do Kolakowski, The Main Currents of Marxism, Correntes Principais do Marxismo, acredito que existe uma tradução brasileira. Esse é o livro número 1. Né? O livro tem umas 1000 páginas. Depois de vocês lerem o Kolakowski, talvez estejam prontos para começar a estudar o assunto, sabendo que vocês não vão conseguir nenhum resultado antes de 10 a 20 anos. Tá bom? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos lá. Aqui tem várias perguntas. Primeira, Carlos Lopes. Há alguma diferença do argumento ontológico de Santo Anselmo de Leibniz? Em Leibniz, a existência de Deus parte da ideia, do pensamento. Seria o mesmo argumento ontológico? Olha, em substância, sim, há mais uma ênfase de interpretação determinada por alguma influência cartesiana no Leibniz, mas em substância é o mesmo argumento. Pá, pá, pá, pá. Alexandre Ribeiro. Ao estudar o Gorgias de Platão, pareceu-me haver ali três tipos representativos de três situações possíveis aos intelectuais. O cinismo ainda envergonhado, representado por Gorgias. O cinismo descarado e rude, manifesto na figura grosseira de Polo. E o cinismo declarado e com pretensa justificação filosófica exercido por Cálicles, o qual deduz do funcionamento, conforme percebe, da natureza, a justificação da ideia de ser a justiça o direito mais forte. De vez que estou com um olho no que se passa na Atena desse diálogo e com outro no que ocorre em nossos dias, pediria que o senhor indicasse situações em nosso mundo moderno as quais possam ser compreendidas com o auxílio da imagem dessa situação que parece no Gorgias e que de retorno ajuda a esclarecer o diálogo. Pô, isso é muito interessante, mas eu não estou preparado para responder essa questão agora, não. Eu posso dar uma aula sobre isso, se você quiser depois, e acho que é mesmo um tema muitíssimo interessante. Quer dizer, pegar o Gorgias como... Praticamente tudo que acontece no debate intelectual hoje já está prefigurado, de algum modo, nos diálogos de Platão. Sempre você tem ali o modelo. Mas aí eu precisaria pensar um pouco, acolher esses exemplos e dar uma aula. Prometo fazer isso, Alexandre. Anderson Marinho. Consigo perceber as forças que oprimem o meu ser, porém não entendo que pessoas possam ser manipuladoras a ponto de dominar pensamentos fracos ou sem aporte. Hoje, dentro do seminário, podemos encontrar vários tipos de mentes, boas e más, porém, nesse ínter há certas pessoas que dominam o fórum. Discussões e outras mídias, porque aparentemente estão mais avançadas, e aí que está o problema. O senhor já usou a metáfora da academia de luta, no entanto, o dispor desses alunos mais antigos às vezes se torna impenetrável. Como podemos ajudar os alunos mais novos? Como podemos mostrar as diretrizes norteadoras desse curso de maneira mais abarcável? Eu sei que não fraquejaremos, no entanto, somos todos tentados pelo demônio. Eu sei que o senhor já fez isso, porém é necessário que possamos reunir todos em um lugar do Brasil para sabermos quem são essas pessoas fisicamente e trocarmos network. Olha, muito antigamente nós fizemos, quando isto se chamava Instituto Brasileiro de Humanidades, nós fizemos um congresso em Vassouras, onde 8 alunos apresentaram partes do curso que eles haviam assistido, porque eu havia dado cursos diferentes a grupos diferentes sobre temas completamente diferentes e ninguém tinha o conjunto. Hoje, esse conjunto seria muito maior, ele teria muito mais elementos. E mesmo na época nós não conseguimos reunir todos, acho que havia 90 pessoas no Congresso de Vassouras, numa época em que eu tinha, sei lá, uns 500 alunos. Hoje, eu tenho muito mais, não sei como seria possível reunir essas pessoas, nós precisaríamos de um investimento monstro para fazer isso. De qualquer modo, o Euclides Oliveira tinha oferecido uma fazenda, um sítio que ele tem no interior de São Paulo, para essas reuniões. Eu vou conversar com ele e ver se isso ainda é possível. Mas eu não sei se ele tem condição de alojar tanta gente assim. Quer dizer, você tem um problema logístico monstruoso. Se algum de vocês tiver alguma experiência na organização desse tipo de encontros, eu evidentemente agradeço, não porque eu não vou estar aí. Tá certo? O Congresso de Vassouras foi realmente muito bom, foi muito... muito produtivo, mas você vê, até hoje nós não conseguimos publicar todos os trabalhos que foram apresentados, mesmo porque a maioria deles eu não tenho cópia escrita disso até hoje. Tá certo? E As gravações do negócio estão com o seu Edson Oliveira, das realizações, o qual sentou em cima. Ele não se recusa a dar, mas também não dá. Tá certo? Então. Gil Fabiani Voltolini Júnior. Em primeiro lugar, quero agradecer pelo seu trabalho, você tem sido a grande bênção na minha vida. Obrigado. Sou aluno do COF e ainda estou na aula 9. Na aula 7, o senhor falou que devemos aprender a escrever imitando os escritores, sugerindo incluir vários autores da língua portuguesa. Decidi começar por Graciliano Ramos. Mas agora que chegou a hora de pôr a mão na massa, estou meio sem saber o que fazer. Eu não sei sobre o que escrever. Então, o que estou fazendo é o seguinte, pego alguns trechos interessantes e os copio literalmente. Isso também funciona? Funciona. Você tem o mesmo problema que eu tive. Eu, quando tinha 15 anos de idade, eu estava louco para ser um escritor. Tá certo? E daí, eu rabiscava lá os negócios. E um dia eu cheguei e falei, olha, eu não sei porra nenhuma, não tenho experiência da vida, não vi nada, eu vou escrever sobre o quê? É melhor ficar quieto. Tá certo? E fiquei quieto, só publiquei meu primeiro livro com 48 anos de idade, depois de ter tido alguma experiência. Eu decidi obter experiência da vida. Tá certo? E me meti em tudo que me parecia interessante, onde eu poderia aprender alguma coisa. Né? Entrei para o Partido Comunista, fiz 8 psicanálises, participei da Nova Era, Ordem Rosa Cruz, UFOS, astrologia, né? Macumbas variadas, tudo que existia, tudo, esoterismo islâmico, né? Todo o submundo do século XX, eu fui lá para ver o que era. Experimentar tudo e ficar o que é bom. Eu dizia só para alguém está lembrando aqui. E eu, de fato, fiz isso. Em alguns desses casos, eu quase paguei com a minha saúde mental, em outros quase paguei com a minha vida, e certamente em todos paguei com o meu dinheiro. Perdi muito dinheiro nessa brincadeira. Mas eu acho que valeu a pena. E eu vejo que existem algumas experiências que são realmente insubstituíveis. Você jamais poderia aprender aquelas coisas num livro e nem numa faculdade. Eu vi todo esse mundo, por exemplo, do esoterismo islâmico, a influência monstruosa que isso tem na direção das coisas no mundo. Bom, isso aí me permitiu entender certas coisas com 20 anos de antecedência, coisas que iam acontecer necessariamente, para mim estava claro, tá certo? Porque, por assim dizer, eu estava ali de testemunho ocular da história, eu estava vendo acontecer, né? Só as conversas que eu tive, por exemplo, com o Senato, tudo que ele me contou do que estava se passando no Irã na época, o meu entendimento da coisa foi muito além do que poderia ter em qualquer escola, e muito menos na mídia. E daí aconteceu que eu passei a ter um problema contrário. Eu tinha visto mais coisas e sabia de mais coisas do que eu jamais poderia escrever. Por que vocês acham que eu estou dando este curso aqui? Porque eu não aguento escrever tudo. Quer dizer, se fosse, por exemplo, para escrever essas aulas, cada uma aula dessas transcrita dá, no mínimo, 30 ou 40 laudas. Não é isso? Quanto tempo você leva para escrever 30 ou 40 laudas? Bom, você leva, no mínimo, 3 ou 4 dias. Você trabalha no tempo integral. Então, eu decidi, né, em vez de ser um escritor, é ser um falador, porque é o que dá para fazer. Né? Não dá tempo de escrever. O que eu escrevo é mínimo em relação ao que eu estou transmitindo para vocês aqui. E eu, sinceramente, não conseguiria escrever tudo isso. Por isso que eu peço que me ajudem, me façam as inscrições, etc. Em filosofia isso é muito comum. Você tem muitas obras de filósofos que são meras transcrições de aulas. As famosas lições sobre a filosofia da história universal, de Hegel, Experiência e Juízo, de Edmund Husserl, muitas foram feitas assim por impossibilidade. Tá certo? Edmund Husserl ainda tinha o truque da taquigrafia, que ele sabia a taquigrafia, que é uma coisa que eu lamento enormemente não ter aprendido quando jovem, porque, como toda habilidade assim, mecânica, você com o tempo você perde a capacidade de aprender aquilo. Né? Você entende as coisas, mas não consegue mais fazer. Mas mesmo com taquigrafia seria muito, muito difícil, né? Eu até pensei em aprender a falar português com os portugueses, porque eles fazem o que a gente chama taquifonia. Eles só falam as consoantes e pulam as vogais, sai tudo muito mais rápido. Por exemplo, para falar Portugal, eles falam Portugal. Né? Fala socialismo, eu falo socialismo. Sai muito mais rápido. Usar esse, quer dizer, um português fala de uma hora, ele fala o que nós poderíamos falar em duas. Então nós poderíamos enriquecer essas aulas se eu aprendesse aí com o Mário Chaim para falar. Daria para falar muito mais coisa. Então eu não sei como resolver esse problema. Se você não tem o que dizer, não liga, tá certo? Mas você pode experimentar a simples paráfrase. Você pega isso aqui, você pode fazer tranquilamente. Você pega um artigo de jornal que está ruim e escreve ele direitinho, imitando os seus escritores prediletos. O que o Graciliano Ramos faria isso? Aliás, o Graciliano Ramos era copy desk de jornal. É isso. E o que é, sem dúvida, uma prática extraordinária. Para mim foi excelente, eu fui copy desk por muitos anos. Então, na época que eu não tinha o que dizer, eu simplesmente pegava as matérias dos outros e passava para a língua de gente. Os repórteres que se consideravam todos, não, algo assim como Camões, eles ficavam ofendidíssimos de a gente corrigir as matérias deles, mas tinha que fazer aquilo, porque os caras de fato escreviam mal. E naquela época, cada jornal tinha um corpo de copy desk que era um negócio absolutamente notável. Eu aprendi muito com isso. Então, se você não tem o que dizer, reescreva o que os outros disseram. Eu acho que esse é um bom exercício. Se você não pode fazer isso profissionalmente, como eu fiz, bom, faça na sua própria casa. Aqui, o Hélio A. Neto, peraí, o que é esse A? Hélio Angotti Neto, claro. Ele nos dá aqui um relato do que ele está fazendo. Ele está passando uma versão concentrada do COF para alunos de medicina, né, aplicado a assuntos da área médica. Eu não vou poder ler tudo aqui, mas o negócio está muito interessante e parabéns pelo que você está fazendo lá. Sobretudo ele aplica o negócio dos quatro discursos às humanidades médicas. Eu acho muito bom o que você está fazendo aí. Mas é muito comprido aqui para eu poder ler aqui. Murilo Veras. Aqui também outra agora. Motivado pelo seu incentivo à apreciação das artes, no recém-lançado roteiro de leitura e estudo, especialmente na interpretação de Hans Holbein, na aula 52, gostaria de apresentar em primeira mão uma abordagem extensiva das obras de Vermeer, feita por Maria Vilma Veras, minha mãe, uma dedicada estudiosa da história da Idade Média e da Renascença, que ultimamente vem se especializando nesse ilustre pintor. Bom, eu certamente vou ler, mas não tem jeito de eu comentar isso agora. Muito obrigado por ter enviado, se bem que eu estou pedindo, pelo amor de Deus, não me enviem trabalhos por enquanto, porque a partir do meio, mais ou menos da metade do ano que vem, nós vamos passar por fazer um upgrade nesse curso, e cada aula será em função do trabalho de um aluno que eu preciso de pelo menos uma semana para ler e pensar cada um. Né? Então, uma coisa é você ler um livro que você está usando para você se informar. Então, tem livro que eu leio em um dia. E tem livro que eu li em 3 anos. Né? Se você pegar, por exemplo, sei lá, Fenomenologia do Espírito, do Hegel, eu fiquei lendo 3 anos aquilo, enquanto ao mesmo tempo estava lendo muitas outras coisas. Né, certo? Essas obras do André Marx, né, esse filósofo escolástico fabuloso, cada livro dele merece um ano de leitura. Enquanto você vai lendo outras coisas, é a famosa distinção do padre Sertian entre as leituras formativas e informativas. Mas um trabalho desse, ele não é nem formativo e nem informativo. Você tem que fazer uma leitura crítica em profundidade. Mas, menos de uma semana não dá para fazer isso. Então, cada aula será sobre um trabalho e eu peço que os outros, quer dizer, eu não quero dar a aula e depois vou ver só o autor do trabalho assistiu a aula. Isso não pode acontecer. Todos têm que se interessar pelos trabalhos de todos. Isso vai ser muito bom para cada um, tá certo? Mas isso só vou fazer a partir da metade do ano que vem. Por enquanto, eu peço, pelo amor de Deus, não me sobrecarregue com leituras, que eu estou já sobrecarregado só com o negócio da mentalidade revolucionária. Né? Não dá para virar a câmera, né? Aqui, a bibliografia da mentalidade revolucionária são 2 estantes cheias das quais eu não li nem metade ainda. Então, isso quer dizer, não é que eu não escrevi o livro, eu não terminei a pesquisa. Então, quanto mais eu vou cavando, descubro mais coisas, e não dá para escrever um negócio que eu não sei ainda, que eu estou começando a descobrir agora. Então, Celso Vieira Costa, ele disse que ele foi excluído do meu perfil no Facebook. Foi acidente, Celso, não foi nada do que você está pensando aqui. Foi simplesmente acidente. Alguém clicou o X errado. Não precisa interpretar. Não faz nenhum sentido o que aconteceu. Você vai ser restaurado lá. Hã? Ah, uma sugestão é você me acrescentar como grupo e não como amigo, né? Porque amigo não está cabendo mais. Mas eu não entendo esse negócio de Facebook, até hoje não sei lidar naquilo. Tem que pedir socorro para o Maurício de vez em quando. Para botar lá o Zé do Caixão foi um osso. É, Rodrigo Moreira, ele diz, ele passa um artigo aqui, no artigo em anexo, a Fundação Ford gastou mais de 250 milhões de dólares para divulgar a ideia de que a única função da empresa é o lucro e que não deve ser feita nenhuma consideração de ordem moral relacionada a isso. Sim, ao mesmo tempo que a Fundação Ford faz isso, ela também ela promove gaysismo, cotas raciais, essa coisa toda. Ora, daí ele pergunta, qual é a agenda da Fundação Ford nessa iniciativa? Eu digo, essa agenda é muito simples. Quer dizer, você espalhar as ideias da economia liberal, transformar numa espécie de ideologia de Ayn Rand, faz parte da agenda. Quer dizer, você oferecer essa espécie de economicismo puro, tá certo? Que, baseado na Ayn Rand, faz todo o sentido do mundo. E, portanto, você esvaziar a ideologia conservadora de todos os seus valores é tão essencial quanto você divulgar os valores opostos. E tem muito camarada liberal, por exemplo, no tempo do Fórum da Liberdade, quantos discípulos da Ayn Rand eu não conheci, que estavam lá, achando, não, nós vamos combater o comunismo, isso aqui, vamos pregar a utilidade do egoísmo e vamos atrás do lucro, etc, etc. Eu digo, olha, vocês não sabem o que vocês estão fazendo, vocês estão esvaziando, né, a coisa de valores civilizacionais de 2000 anos em troca de uma maluquice inventada por uma senhora que não sabe sequer que o egoísmo e altruísmo não são conceitos filosóficos e sim apenas expedientes psicológicos, né? Então, a boa parte desse ideário liberal, quando vem nesses termos, tá certo? Está muito bem encaixado dentro do sistema globalista. Porque você vê, a livre empresa é absolutamente necessária para o funcionamento da economia. Todo mundo sabe disso. O sujeito mais comunista que tem no mundo sabe disso, né? Então, não tem jeito de se livrar da livre empresa. Então, precisamos, de algum modo, fomentá-la também, tá certo? Só que a empresa, ela se dedica exclusivamente a lucro. Ela não dá palpite na esfera moral. E também, as religiões também não dão palpite na esfera moral. A esfera moral é estatal. Entenderam qual é o truque? Então, a função do empresário é a seguinte, você faz dinheiro e paga imposto. E não enche o saco. Que é o que os caras estão fazendo hoje, achando que com isto, esses empresários, eles acham que a vitória econômica do capitalismo os preserva do comunismo. Quanta gente não achou disso? Eu disse, meu Deus do céu, o seu capitalismo já está inserido dentro do esquema socialista global. Você está trabalhando para eles. Eu não sei se ficou claro o que eu estou explicando aqui. Acho que foi um pouco grosseira a explicação, mas é mais ou menos isso. Então, Beto Moraes pergunta, uma das primeiras coisas do marxismo que me chamaram a atenção foi o fato de que a obra fundamental se dedica basicamente a ver os defeitos do inimigo. Nada foi escrito sobre o que seria o tal mundo socialista de fato. Ora, o silêncio, a omissão de Marx e de outros, a maior parte dos autores, sobre o que seria o socialismo é absolutamente fundamental. Faz parte da natureza dos movimentos revolucionários eles não terem uma meta determinada, porque se tiver uma meta determinada, terminou o processo e você pode ser julgado a partir daí. Então, as propostas utópicas, elas são como o horizonte. Você diz, eu vou viajar até o horizonte. Bom, você vai indo, o horizonte vai indo para frente, e você nunca alcança. Isso é absolutamente necessário. Essa é outra ilusão, aliás, que esses liberais botaram na cabeça. Você sabe, como a economia comunista é impossível, então pronto, o comunismo está derrotado. Falou, não, meu filho, como a economia comunista é impossível, você jamais vai chegar ao controle estatal completo da produção, você pode se aproximar dele indefinidamente. Né? E enquanto isso, você vai construindo um sistema de poder político cada vez mais indestrutível. Quer dizer, a falta de objetividade ou de fundamento econômico do socialismo não é uma objeção contra o socialismo. Ao contrário, se o socialismo fosse realizável, ele fala, está realizado, agora vamos julgá-lo, vamos ver se funcionou ou não funcionou. Mas acontece que o socialismo não pode ser julgado. Por quê? Porque ele não é nada definido. Como disse o Lula, nós não sabemos o tipo de socialismo que queremos. Ora, e quem é que soube? Hã? Nunca ninguém abriu a boca para dizer como vai ser o socialismo. Você tem, vamos dizer, uma definição muito geral, oca, tá certo? Geralmente a definição adjetiva, que não diz materialmente como será, mas tá, será uma sociedade mais justa, mais irmã, mais igualitária, mais isto, mais aquilo, é tudo lindo, mas assim, tem todas essas qualidades, mas o que é? Né? O quid est. Ele não responde na categoria da substância, mas na categoria da qualidade. Tá certo? E com isso vai empurrando com a barriga. E à medida que você vai se aproximando disso, como numa assíntota, aquela curva que vai chegando, mas nunca chega, o trajeto, vamos dizer, corresponde ao aumento formidável do poder da elite socialista na educação, na cultura, na religião, etc, etc, etc, etc. Você vê que atualmente, né, a gente vive uma situação em que o controle estatal da conduta religiosa já é uma coisa aceita pelas multidões, sem perceber o que estão fazendo. Quer dizer, o próprio tipo de resistência que as religiões oferecem, às vezes é desse tipo também. Sempre que você, vamos dizer, para se defender desse avanço avassalador do poder dessas pessoas, você alega os seus direitos, você está ferrado. Por exemplo, as pessoas que querem... Uma vez, a companhia Souza Cruz me chamou e falou, você não quer escrever um negócio aí sobre os direitos do fumante? Eu falei, não. Se abriu a boca para defender seus direitos, você já está derrotado, você já passou, você já é oprimido. O que você tem que fazer é desmascarar o adversário, mostrar que ele é fraudulento, você tem que ir em cima dele de pau, processá-lo por fraude. Isso sim. Agora, meus direitos, pronto. Até um rapaz, um político bem intencionado, falou dos direitos do fumante. Falou, não, você não tem que falar dos direitos do fumante, você tem que impor a sua presença. Por exemplo, o negócio do flash mob que eu falei. Essa é uma medida essencial. Você junta 100 fumantes, entra num restaurante, todo mundo acende seu cigarro, tá certo? E não sai antes da última baforada. O que eles vão fazer? Para prender 100 pessoas, precisa de tropa de choque da PM, não dá tempo dela chegar antes de acabar o cigarro. Na semana seguinte você volta. Faça isso umas dezenas de vezes e pronto, o antitabagismo está desmoralizado. Não é alegando os seus direitos e transferindo para uma discussão teórica, tá certo, de direitos que você vai vencer. Nunca ninguém venceu assim. A gente vence com atos, tá certo, e vence quebrando as pernas do adversário e não choramingando que os seus direitos foram aviltados. Eu nunca fiz isto, tá certo? Eu já entrei num monte dessas brigas, em geral. Ganhei, quando não ganhei, deu empate. Perder, não perdi nenhuma. Tá certo? Nem mesmo contra o governo federal, nem mesmo contra o pessoal do PCdoB. Tá certo? Por quê? Porque eu não fico falando, me engano, meus direitos, eu estou sendo perseguido. Perseguido eu? Ah, nada. Vocês acham que vão perseguir. Então, quando você assume essa posição ativa e realmente combativa, você quebra a autoridade deles. Outra coisa, não é só questão de combater. Se você vai combater a coisa com raiva, você também está por baixo. Né? Você tem que combater com autoridade. Você não tem que protestar. Quem protesta é o perdedor. Você tem que entender isso. Né? Um vencedor não protesta. Um vencedor manda. Então, se você tem... É isso que... Vamos dizer, ontem estava conversando aqui, até com um aluno que está aqui visitando. Né? Falando, no Brasil, você não tem líderes conservadores, nunca teve, na verdade. Agora, você tem pessoas que vão lá e reclamam um pouquinho e expõem lá as suas ideias, tá certo? Mas que não falam com autoridade. Primeiro, não querem o poder e não encarnam um poder. Você, por menos vocação política que você tem, Você, quando fala em público, é só você tem que encarnar uma autoridade, um poder. Que nem eu fiz quando mandei a plateia de sem terra calar a boca. Eu não falei com raiva. Eu falei que nenhum professor fala com alunos rebeldes. Então, é assim que se faz. Mas você não encontra esse tipo de mentalidade no Brasil. É sempre assim, aos meus direitos, eu estou sendo perseguido, etc, etc. Olha, você não pode se queixar de ser perseguido. Na partir da hora que você se queixa, né, e alega os seus direitos, bom, quem alega os direitos, qual é a posição que você fica? Você fica como, vamos dizer, um réu que está pleiteando na justiça alguma coisa. Meus direitos foram espezinhados, então você vai ao juiz. Na hora que você faz isso, você está reconhecendo a autoridade superior do juiz. Não é verdade? Então, por isso que você apela a ele. Ora, se não há juiz, só você e o adversário, você defendeu os seus direitos, você está tornando o adversário seu juiz. Está aumentando a autoridade dele. É uma coisa tão óbvia, é? Então, né, a gente não protesta, a gente não reclama, a gente dá ordem. Se os caras não obedecerem, bom, a prova é deles. Entendeu? Mas a liderança é autoridade. Mesmo na esfera cultural. Entendeu? Então, na esfera cultural, você impõe a sua autoridade, quer dizer, pelo conhecimento, pela argumentação, etc. Numa esfera mais pública, você não basta só isto. Você tem que impor pela sua postura também. As pessoas têm que... Aí é mais um negócio psicológico do que intelectual. Né? É uma coisa que você sente quase fisicamente. Você tem que crescer diante da plateia. Não tem, no Brasil não tem ninguém capacitado a fazer isso. Eu vi as pessoas fazer isso nos anos 50, 60, eu vi. Né? Eu vi o Carlos Lacerda tapar a boca do Teatro Municipal inteiro, cheio de estudantes, todo mundo vai... Mandou calar a boca, todo mundo... Eu vi fazer isso. Antigamente, os políticos sabiam fazer isso. Não tem mais político no Brasil. Né? Esse pessoal do PT, bom, ali você tem alguns... A grande especialidade deles é a publicidade. Eles são muito bons nisso aí. Muito propaganda, isso aí são muito bons. Verdadeiros estrategistas, eles não têm e não precisam ter. Tá certo? Porque para combater o nada, basta o nada, né? Mas eu digo, verdadeiros líderes, eu não tenho nenhum. O Lula não é um verdadeiro líder. O Lula não tem autoridade, aquela autoridade que emana da pessoa. Né? Que, por exemplo, um Stalin, um Hitler tinha, né? Nem Che Guevara tinha isso. Che Guevara virou autoridade póstuma. Depois que morreu, criaram uma imagem dele. Mas o Fidel Castro tinha. Então, é uma força da personalidade. Às vezes você pode estar com a razão, você pode ser, inclusive, um grande conhecedor da matéria, pode ser o melhor conhecedor da matéria, mas você tem autoridade intelectual, mas você não tem esse tipo de autoridade de postura humana. Então, se é esse o caso, meu filho, não vai enfrentar uma plateia hostil. Por exemplo, o Dom Bertrand, ele, em matéria de conhecer o Brasil, eu acho o Dom Bertrand o brasileiro mais patriota de todos os tempos. Ele se interessa por tudo que é Brasil, ele estuda, conhece tudo. E intelectualmente ninguém pode com ele. Mas ele não é uma pessoa de se impor nesse sentido. Não é um comandante. Entendeu? Então, apesar de ser um príncipe, é um príncipe, mas não teve esse treinamento. Então, o que, vamos dizer, na política brasileira, o que precisa é esse tipo de pessoa. Senão, gente que vai lá protestar, reclamar. O pessoal às vezes menciona um ou outro político. Não, mas esse aqui ele tem coragem. Digo, mas não é questão só de coragem. Uma coisa é a coragem da minoria que apanha. Outra coisa é a coragem de impor uma liderança. É completamente diferente. Então, muito bem. Eu acho que por hoje nós vamos ter que... Pô, o Bruno Braga manda aqui a pergunta sobre o Schopenhauer. De pizza, vida. Eu não vou poder resolver isso agora. É muito comprida a sua pergunta. Olha, exercício de escrita. Coloque a sua pergunta em 5 linhas. Excelente discurso literário. Você vê, durante anos que eu trabalho em redação de jornal, tudo tem tamanho pré-determinado. Não pode passar uma linha e uma palavra. Então, aliás, até hoje, os artigos semanais, o meu artigo do Diário do Comércio são 5.500 toques. Entre 5.500 e 5.599. Não pode passar daí. Pode contar, letras de espaço, tá sempre, eu aproveito até o último pedacinho. Eu posso fazer um de 2 mil se eu quiser. Falo, não, mas eu não vou fazer essa concessão. Vocês me dão esse espaço, eu vou ocupar até o fim. Então, isso é um exercício excelente, exercício de escrita excelente. Então, faça isso aqui. Não farei perguntas de mais de 5 linhas. Pode ser a coisa mais complicada do universo. Eu quero saber as relações entre Aristóteles, Leibniz, a física quântica, a teologia cristã e os extraterrestres. Eu digo, bom, cumpri em 5 linhas. Eu trabalhei para um americano uma vez, ele disse, o que quer que você tenha a dizer, se você não conseguir dizer em 1 minuto, é porque não tem importância. É terrível, mas você tem 1 minuto contado no relógio. Então, eu não vou lhes impor 1 minuto, mas tentem comprimir as suas perguntas, por favor. Tá bom? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.